Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje nós vamos falar novamente sobre magia do caos. Mas calma, que a gente não vai falar sobre Libernou, a gente não vai falar sobre Peter Carroll, a gente vai até a origem do que talvez até o termo ali do caos esteja errado. Eu vou levantar aqui um pouco dessa polêmica aqui. Porque a gente vai falar sobre a vida, não uma biografia, mas a gente vai falar um pouco sobre toda essa parte mágica do Austin Osmond Spare, que foi um cara extremamente importante para a magia contemporânea. Dizem que criador da magia do caos, apesar de nunca ter falado... Mentira! Só ele não sabia, né, que ele estava criando a magia do caos. Mas o resto tem certeza. Então, exatamente. Só que a ideia aqui, galera, é a gente não falar sobre uma biografia. Se você quiser, tem um mundo freak só sobre magia do caos, em que a gente fala um pouco da vida do sujeito. É claro que a gente vai acabar esbarrando bastante sobre isso, mas a ideia é a gente falar da parte esotérica, né? O que que ele trouxe pro mundo e como esse sistema que ele criou funciona. Que foi algo bem diferente pra época, né? Pra me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima Marcos Keller. Oi, me pego desprevenido nessa. Mais ou menos prevenido, um pouco já sabia. Um pouco até esperava e aguardava ser chamado assim. Eu quero dizer que o Spare, ele tem um momento da vida que todos nós queremos. Todos nós aqui. Onde estava ele, um porão e vários gatos. Isso é um momento maravilhoso da vida. Só gato. Gato pra tudo quanto é lado. Gato que ele pegava na rua. Eu preferia cachorro, mas beleza. Ah, mas é que eu tô com gato agora. Gente, inclusive, vão lá no Instagram, vejam a Zora, minha gatinha. Quantas horas? Ah, gatinhos do cara. Isso já aconteceu. Fala assim, cadê a Zora? Aí, no meio do RPG. Falei, gente, cadê a Zora? Aí o moleque, é, 10 e... Eu falei, não, caralho. Olha, tá vendo? Olha lá. Temos aqui ele também, hoje, sobre olhar da tutela. Vinícius Ferreira. Cara, não sei nem que merda que eu falo. A Ju vai me lembrar. É, o Grant foi pro Spare, o que os Beatles foram pro Crowley. Yeah. Cara, deixa eu parar pra pensar nessa frase aí. Tirou ele da sarjeta. Não. Citando a música errada. É. Se não fosse pelos Beatles, meu destino era sarjeta. Isso tá na música do... Exato, Dia da Maldade não. Dia da Maldade não, do... Se quiser, pode com lã. Se quiser, pode com lã. Sucesso, discografia. A gente vai, esse final de semana, lá no Faustão, ganhar o disco de platina desse grande sucesso nacional. É... Temos aqui ela, a queridíssima Juliana Ponsbacqua. Olha, ele não usa nenhum apelido hoje. Até hoje é Soror Batata. Soror Batata? Soror Batata hoje. Se não tem, um frater, tem que ter uma Soror, porra. Tá bom. Muito bem. Senão as polaridades ficam perturbadas. Pois é, queria falar disso, mas enfim, pra não queimar pauta. Vou usar uma frase muito maravilhosa aqui, da minha xará, nossa ouvinte, a Juliana Babichaca. Ela falou uma coisa que descreve muito Magicando. Falar besteira com propriedade e embasamento teórico. Não é isso que a gente faz aqui? Eu acho que é o contrário. Falar coisas muito sérias e importantes e verdadeiras... Com embasamento. Sem nenhum embasamento. Sem qualquer embasamento e com muito... Por pura sorte, nessa, né? Linha, viu? Por pura sorte. A gente fala um monte de merda e acerta a faca de cocô. Famosa faca, se você não descobriu ainda. Joga no Google, BuzzFeed, faca de cocô, você vai achar a história. Bom é quem faz o mestrado sobre a faca de cocô. Esse negócio de estudar magia não tá com nada. É, temos aqui ela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Oi, gente, dividindo o microfone com a Ju hoje. É, a conclusão que eu cheguei sobre o Spare é que ler Spare é que nem ver um filme do Night Shyamalan, só que frase a frase. Você chega no meio da frase e pensa, cara, o que tá acontecendo? Chega no final e caralho, o que aconteceu? Eu preciso ler de novo. É isso. Vou me ver frase obrigado, é frase. Vou me ver obrigado a concordar com o palestrante. A gente vai ter que pensar muito sobre isso. Inclusive, ali, travou o Frater já. O Frater entrou no... O penúmero tá muito complicado. Eu tô aqui, então... ó. Tô processando aqui. Tá difícil, gente. Eu tô aqui, ó. E temos aqui a pessoa que entrou sã e vai sair na Arena de Anão, né? Junto com os anões todos ali, brigando. Com os outros seis. Na estação Trianão. Exatamente. Meu Deus, só melhora. Mas você sabe que é porque foi o final por 3 anões. Eu tô ligado. Né? Tá ligado, né? É, nosso queridíssimo convidado aqui, que, né, através do véu do mistério, será aqui tirado do seu cabaço, nosso queridíssimo Frater AD. Boa noite. Oh, essa é o Frater AD. Ele é esses 5 dedos, inclusive. É só a mão flutuante. É, eu tô aqui porque eles não encontraram um especialista em spear e encontraram um fanboy. Isso então eu tô aqui. Um mendigo. Esse aí, mendigo que nem o spear. Deve mendigo manjar. Desenhando de bigodinho de Hitler, né? Desenhando com o olho virado pra trás. Tem deve entender alguma coisa. Tem um bigodinho de Hitler no canto e tá abraçado com uma bomba, né? Então, e gatos. É, e gatos em volta. É isso. Mesmo. Exatamente. A gente vai descobrir um pouco sobre o que essa personalidade do mundo da magia fez. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta. Gente, tava sentindo falta dos lançamentos da Penumbra Livro? Seus problemas acabaram e a do seu bolso acabou de começar. Se você assiste as lives que a Penumbra faz no Facebook nas sextas-feiras, você já sabe do que se trata. Mas se você não assiste, primeiramente assista. Segundamente, a Penumbra está lançando o Tark, o lado noturno das runas, do Thomas Carlson. Existem por aí diversos livros que falam sobre runas, mas a maioria deles trata especificamente do uso oracular. O que normalmente não se fala é toda a mitologia e visão de mundo envolvida dos povos antigos que usavam as runas e as outras finalidades delas. O Utark, além de falar de uso oracular, apresenta outras formas de magia rúnica, como por exemplo o Runebind, que a gente volta e meia fala por aqui, e também mostra os rudimentos da mitologia que são importantes para a compreensão desses símbolos. Mas o que faz o Tark tão diferente é que ele apresenta uma camada adicional do sentido para as runas. Ele propõe que a sequência normal de runas, que normalmente se chama de Futark, pode ser lida de uma forma alternativa, começando do U e terminando no F. E por isso ficaria Utark, não Futark, como normalmente é conhecido. Quando você olha nessa perspectiva, algumas coisas passam a fazer muito mais sentido. Isso é o que faz com que o Tark seja um livro único. Ele serve tanto para quem nunca ouviu falar de runas, porque apresenta os diversos usos e mitologia, como também para quem já manja, pois apresenta uma visão diferente do que você certamente não viu em nenhuma outra das obras clássicas. O Tark está na pré-venda, naquele esquema clássico da Penumbra. Frete grátis durante o período da pré-venda. Mas tem um diferencial dessa vez. O livro não vai estar nesse primeiro momento nas outras livrarias, nem na Saraiva, nem na Cultura, nem na Amazon, nem em nenhum outro lugar. Daqui a uns meses vai estar, mas não agora. Então, se você quiser comprar o livro, tem que ser pela loja da Penumbra, e a gente recomenda a pré-venda para economizar o frete. Além do livro isoladamente, você também consegue frete grátis nos combos, incluindo o livro, que também vão estar em pré-venda. Não vou falar aqui a lista completa, dá uma olhada lá no site, o link vai estar nesse post. Galera, vou ser sincero com vocês, no próximo episódio a gente vai estar falando de Utark. Eu me apaixonei por esse livro, sério, de verdade, assim. Ele é um livro muito fácil para quem não entende Cara, eu sou mongo com runa. Eu não entendo é nada. Eu sei porque o que eu joguei no God of War. No novo. É isso que eu sei. Cara, eu comecei a ler. É um livro super didático, super fácil pra quem não tá inteirado. Ele é super dinâmico, é fácil de ler. Cara, é irado. E eu me interessei demais pro Runas depois de ler esse livro e gravar esse podcast. Eu tenho certeza que vocês vão estar. Então aproveita. Vocês não vão estar com o livro na hora que a gente estiver lançando esse episódio do Tark, mas não tem spoiler, né, cara? Não tem problema. Você vai escutar e eu tenho certeza que você vai decidir comprar por esse livro. Indicação máxima aqui do Magicando pra você que quer aprender um oracular novo, ou então você que já sabe. Qualquer dúvida, você pode entrar lá em contato com a Penumbra ou com a gente, que a gente responde pra você. Tá bom, gente? É isso. Bora lá pro episódio, que ficou excelente. Vamos lá, gente. Austin Osman Spare. Ele nasce quando? É, ou em 31 de dezembro de 1886 ou 1º de janeiro de 1887. Ninguém nunca saberá, nem ele mesmo. É, isso é muito conveniente, né? Quando é que você nasceu? Há 10 mil. O cara já chega tendo história pra contar, né? É. Sim, o cara não sabe a data de nascimento dele. É nasci mistério. Dia 31 de fevereiro. É realmente, olha aí, né? Isso aí. Eu comemorei meu aniversário só a cada 4 anos. É, mas a ideia é que quando perguntado ele falava isso, né? Só que na época não tinha muito... Tinha algum documento que comprovasse alguma coisa? Não, certidão, né? De nascimento, André? Eu acho que sim. A Inglaterra, sim. A Inglaterra, sim. Inventado Brasil, Brasil não. Essa tecnologia avançada? Brasil era moda caralho, mas a Inglaterra já tinha documentação, essas paradas tudo na mão já, né? Não que fosse uma coisa muito correta, muito não, certa. Não, mas é o seguinte, cara. Você tá lá na sala de parto, meio no escuro, porque, cara, meia-noite, né? Por volta de meia-noite... Ninguém vai lembrar de ficar olhando o horário naquele relógio que tem no fio do corredor. Nasceu e pronto, peraí, foda-se. Peraí, isso significa que a gente... Nós não temos o mapa astral do Spé? Eu acho que umas horinhas não faz diferença nenhuma, né? Então, faz, no, faz, a astrologia faz, já não funciona mesmo? No... Olha a polêmica. No, pra cálculo do ascendente, de algumas aspecções, faz diferença. E tem um detalhe, realmente. A galera, não, mas é um mapa astral, porque não sei o que, galera... Eu que manjo um pouquinho de mapa astral, falo meio que foda-se, porque ninguém nasceu. É tudo horário fechado, já viu? 7h15, 7h20, 13h30. Você não nasceu isso, cara. Você nasceu quebradíssimo. Só que o médico quer que você se foda, né? O médico não. A não ser que o cara seja pertencente de alguma ordem, astrólogo, caralho, a quatro. Esse horário aí é o horário que a pessoa lembrou de olhar o relógio. Exatamente. Você cuzona. Fala. Na minha... Tá, não tá horário... Você fez mapa astral, caralho? Foi. Não tá a hora redonda. Tá a hora quebrada. Tá a hora quebrada? Tá a hora. Oh, o teu médico. Teoria dele. Já quebrou a teoria. Não, não. Na verdade, isso aqui confirma uma regra. É. Na verdade, o médico era... O seu médico era... Conhecedor do... Maçom. Ele fez o parto com um compasso e uma régua. Assim. Exatamente. Caralho. Foi parto normal, tá, André? Não foi aquela réguinha assim pra abrir o caminho, né? Compasso pra travar puxado, o bebê, né? Trava o cabeça, pescoço do bebê e puxa. Assim. É assim que o médico maçom faz. Beijo, maçom. Que merda. É. Mas o nosso querido Austin Osman Spare, ele era um cara que foi bastante relevante pra época, né? É, pelo que eu li do nosso queridíssimo Renascer da Magia, se você ainda não tem a sua edição, por favor, compre na Penumbra Livros. Cachim! Um dos capítulos, ele fala bastante sobre essa personalidade, né? Tem a John Fortune, logo depois tem ele. Grande John Ford. Capítulos 11 e 12. Exatamente. Mas é interessante porque a gente tá falando desse povo, é muito difícil a gente citar a vida de um homem dessa época sem citar os seus... suas contrapartes, né? Porque foi uma época muito efervescente para magia, tanto que o Kenneth Grant, ele vai chamar essa época de Renascer da Magia, né? Vai dotar isso, né? Porque tava muito dessa efervescência. Então a gente tinha o Crowley, Blavatsky, a gente vai ter John Fortune e por aí vai. O que eu acho muito interessante, né? Porque a gente tava vindo desses séculos aí de magia cerimonial, né? Super tradicional. E a gente tem um pouco dessa quebra, né? O pessoal não gosta muito de falar que é pós-modernismo, mas é pós-modernismo da porra aí, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, do Spare, que ele quebra enquanto a magia cerimonial tá no auge, né? Ele já meio que antevém ali, né? A magia cerimonial tá começando a dar um sinal de baixa, né? Que a Golden Dawn desmonta, aquela coisa e tal. E o Spare tá lá, tocando Ele não foda. Participa da Golden Dawn. É. Apesar de algumas pessoas quererem falar isso... Ele, quando a Golden Dawn acaba, ele tinha menos de 18 anos. Eu acho muito difícil que tivesse aceitado ele. Uhum. A Golden Dawn acabou em 1899, né? Uma coisa assim. Mas se um médico que tirou ele já era da Golden Dawn, já falou, opa, já... Opa, esse aqui já, vai tá, já tá iniciado. Meu consagrado. É aquilo, né, cara? O cara nasce, fica famoso e tal, ele já era de todo mundo, era amigo Exatamente. De todo mundo. Exatamente, é um efeito clássico. É, filho feio, né? Ninguém quer. Ninguém quer ser meu amigo. O Dendal não tá falando que eu sou de nada por enquanto, não. Então, se alguém tiver dúvida depois da minha morte, não é não. Já... Aliás, pau no cu da Golden Dawn, especialmente americana. Continua. Mas de qualquer forma, ele pode não ter participado da Golden Dawn, mas sem dúvida ele teve sofreu influências do sistema Golden Dawn, né? É, como todo mundo, sim, né? Porque sim, é o que era a parada predominante que tinha ali. Ele participou da Astro Argento. Isso, foi um dos primeiros membros, né? Exatamente. Inclusive ele se dizia um dos fundadores. Ele era segundo ou terceiro membro, né? Uma parada assim, foi tipo... O Crowley, que aquele Cecil Jones, né? É, o Crowley, o Cecil, ele tinha acho que mais alguém, assim. Que eu, pelo que eu sei. Quais foram as influências? O que tava rolando ali que poderia ter influenciado ele? Crowley. Crowley influenciou muito na vida dele. Inclusive tem um poema polêmico chamado Os Gêmeos. Poxa, é aquele poema que ele tá tentando cantar o... Que dá uma insinuação ali. Cantar, que né? Tinha gente. Uma relação tipo a minha do Vinícius. Revelações lá no começo do podcast. Olha lá, gente. Eu tô enciumado. Fico até meio encabulado, gente. Ele ficou em vermelho mesmo. Ficou vermelhinho, igual o desenho do Crowley. É assim que você conhece a pessoa que você casou. Olha aí. E realmente, né, cara? Porque se vocês lerem o poema, é hardcore. Porra, se você mandou pra alguém, pegou, né? Tipo, você no Tinder. Acha o poema, deu match, você já manda. Na hora. Que é isso aí, no Grindr, principalmente. Mas já acho que era uma época de muita mudança em vários campos, né, cara? No começo do século XX, tava começando a falar de quântica, Freud, época vitoriana sendo quebrada. Então, assim, o pessoal mudando muito a cabeça, como se enxerga as coisas. Eu acho que isso refletiu na magia também, e ele é fruto desse tempo. Uhum. Ele bebeu nessa fonte como vários beberam. Sim, sim. Inclusive no nosso podcast, do Magia do Caos, a gente acaba citando isso, acho que o Keller cita bastante, né? Que tem muito dessa coisa de ser de quebra de paradigma mesmo. Né? É mudança de zeitgeist, né? Tá tudo alterando, assim. Não. Eu quero que a Ju fale isso. Zeitgeist. Por favor, Ju. Esse termo é bonito, hein, cara? Olha aí, você, não, agora você vai ver o que é bom. Agora você vai ver o que é bonito. Você não... Eu acho que você talvez não você não lembre, mas a Ju é professora de alemão. Quer ver? Falei. Por favor. Zeitgeist. Nossa! Ai, ai, ai, ai. Acho que é um poema. Eu esqueci. Esse episódio eu ia fazer uma abertura com uma voz, assim, de telesexo, porque, né? Mas esqueci. Ai. Então rolou aí o Zeitgeist, né? Deixa eu aproveitar e falar um negócio aqui. O Robert Anton Wilson fala um negócio muito interessante. Que esse aí é o período em que se descobriu a teoria da relatividade. E a relatividade estava atacando todos os campos de conhecimento da humanidade. Isso que você falou, por exemplo, do Freud e tal. E toda essa galera estava começando a relativizar seus campos de estudo. A psicologia, né, e a magia também. É. Então a palavra... Da referência aí é relatividade. Uma outra influência que eu trago aí é o que chama de, acho que é evolução ou virada linguística, que muita gente fala, que é fruto do Nietzsche, né? Que quando o Nietzsche fala, tá vendo toda essa filosofia foda que vocês acham que vocês estão analisando o mundo pra caralho, que tá muito louco? Isso é vocabulário, irmão. Se você mudar seu vocabulário, você vê que metade das ideias de vocês já cai por terra. É vocabulário, vocês estão batendo palma louco pra louco. Então já soma com isso na ciência, provando, abre aspas, matematicamente essa relatividade e a relatividade linguística, aí pronto, né? Jesus morreu, Deus morreu, sim. E é isso aí. Isso é bem interessante porque o Sperr usa muito o conceito de que a palavra é a escravidão, né? Assim, o conceito que está preso na palavra é o que escraviza sua mente na crença, né? Que é algo que tem muito a ver com isso que você falou sobre essa da virada linguística e do que Nietzsche estava falando. Sobre a sua crença estar presa ao conceito da palavra. E ele vai repetir isso várias vezes nos textos dele, né? De como a palavra consolida a sua crença. Né? E faz você construir sua realidade a partir daquilo. Apesar de ter muito magista aí que não gosta muito desses pós-modernismos, mas isso é muito dessa coisa da fluidez que a gente pode colocar de cultura, de linguagem, né? Ah, cara, eu também fico meio assim, tipo, a galera que quer negar a modernidade líquida, a pós-modernidade, seja lá o que for também, é foda, mano, porque você vê que a gente que parece precisar de paradigma, tá ligado? Eu preciso de alguma coisa fixa pra me segurar. É senão meio... vai voar pipa, né? Senão eu sinto que eu não... Eu perco a minha relevância, eu perco a minha certeza, você entendeu? Pra começar, a tua certeza é uma construção, né? Então eu acho muito louco isso. Mas sou eu sendo líquido moderno. Eu quero dizer que Vinícius, por livre e espontânea vontade, acabou de anotar no caderninho do pau no cu, Bauman. Isso, tá certo. Porque Paulo citou Bauman, perdeu. Vamos lá. Aí a gente já tem Crowley pintando e bordando por aí, né? A gente já tem Astro Argentum. Mas antes de qualquer coisa de falar aí, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho dessa relação que o Austin Osmond Sperr tem com essa enigmática pessoa que seria a que ensinou, talvez não tudo pra ele, mas que deu um pontapé nessa parte mística em que ele fala, né? Eu tenho uma teoria. Antes da teoria, preciso falar o que era oficial, senão eu não... A verdade. Fala, a Miss Patterson. Eu tenho uma teoria. Todos temos. Inclusive, espera, conta sua teoria, só pra adiantar. Mas como é que é essa história aí, né? Ele tinha uma velha, uma vizinha. Que isso, Andrei, tinha uma velha? Ele comprou a velha. Não comprou a velha. Se compra a velha? Judite, sai da sala. É crime. Olha, você... Ah, tá. Entrei. Tá bom. Mas quem é essa pessoa? Desculpa. Pela pouca história que a gente sabe, eu acho que é a velha que tinha ele. Não queria dizer, não. Mas eu concordo com essa teoria. Mas quem é essa pessoa misteriosa que aparece em sua vida? Quem puxa? Qual você? O nome? A senhora Patterson. Patterson. Patterson. É a pronúncia do... É Patterson, né? Ele escreve com Patterson. A. Segundo o próprio Sperra, ela tinha várias habilidades bastante interessantes, como materializar coisas... Tirou os dentes, fica fantástico. Fazer... A fala, gente. Eu tô dizendo o que vocês estão pensando. Assim. Meu Deus. Ele materializou uma imagem. Eu tenho o mesmo dom da Patterson. Ele materializa coisas também. Pra ter, você nem Inclusive, sabe. Eu vou tirar meus dentes. Então, dizia que ela é... A gente falou... O Andrei falou uma velha, porque ele fala dela como se fosse uma pessoa velha. Mas diz que na hora que ela estava imbuída de magia, glamour, ficava mais gostosa do que qualquer novinha. Eu tenho uma explicação, Rogerinho. Isso aí é um jovem de 14 anos, cheio de hormônio, que qualquer uma que abaixar as calças tá achando linda. Mas a gente embeleza com as teorias de que ela tinha o poder da magia de se transformar. Não deixa de Mas ser, né? O poder tá no cérebro do esperro ou na senhora. Então, diz a lenda que essa senhora Patterson conseguia ver qualquer consulente dela, que ela lia sortes, né? Visualizar coisas no cantinho escuro da sala. Cara, não só os pés. Eu os consulentes viam também. Essa era a treta. Porque ela vê também é fácil. Pois tá fácil. Não, no microfone. Eu vi versões assim, mais pé no chão, gente querendo dar uma pé no chão na coisa, né? Que na verdade o que ela fazia é que ela sabia descrever ou encenar ou mexer mão o suficiente pra que a pessoa conseguisse imaginar bem a cena. Cara, assim. Eu acho isso tão poderoso quanto. Pra caralho. Porra, pra caralho. Contador de história fudido, tá ligado? Mas aí eu fico meio no impasse, porque será que ela era uma contadora de história fudido? Mas o Sperr deixa bem claro que ela tinha um vocabulário limitado, é por isso que ela utilizava essas imagens, essas coisas. Então a gente fica meio no impasse que é eterno, mas não né? Não tem nada a ver. Eu já conheci muita gente, ribeirinho lá do interior do não sei o quê, que contava é um uma história puta foda. Contador de história que te prende. E você viaja ali enquanto ele tá te contando. E isso é um superpoder, né? Isso é um superpoder. Vamos lembrar... É um superpoder, sim. Que até a origem da palavra mago, né? Vem dessa coisa do imago, aquele que manipula imagem, né? Porque era incrível numa idade, sei lá, média, no século, sei lá, 8, 9. De repente alguém vem e começa a falar uma parada pra você e você começa a imaginar um bagulho na cabeça. Isso era um poder fenomenal. Você fala, caralho, ele tá contando e tem homenzinhos, eu tô conseguindo ver na minha mente. Isso era um poder incrível, né? Hoje em dia, tá aí. No final das contas, fato é que ela influencia ele radicalmente, sim. Sexualmente, né, inclusive. Inclusive depois de morta, né? Opa, necrofilia, gosta. Aliás, viva ele já falava que ela era tipo um cadáver, né? Então, tipo, morta devia ser muito cadáver, né? É mais cadáver. Não, mas ele fala que ela inicia ele nos mistérios da bruxaria, no sabá das feiticeiras, o caralho. Isso depois que ela já tinha morrido. Aí entra a minha teoria. A situação é a seguinte. Isso aí é droga, assim. Vai, vamos lá. O Keller já falou aqui, ao vivo, que quem levou ele pra esse lado foi uma dona que tava na barraquinha da frente, na feira dele. Né? Eu digo que a senhora Patterson é um evento. E o Keller foi iniciado pela senhora Patterson. Mas eu não comi, velho. E ela não me comeu também. Keller, é questão de tempo. Faltou, né? Faltou, ela vai aparecer de novo. Acho que faltou um pouco mais de convivência. Faltou passar mais pomada nesse rabo aí pra ir pro sabá. Pode ser. Ou o problema pode ser outro também, cara. Pode ser o século, né? Agora é meio crime, é meio perigoso fazer pode ser. Isso. Agora né? Que você é de maior. Agora já dá. Mas Suzano tá pode tudo. Não, era em Mauá, pior, né? O Mauá no Grande ABC acho que é pior até. Lá foi liberado as drogas, não foi? Sempre foi liberado, né? Isso aí, lá é Mauá para o mundo. Beijo, galera de Mauá. É isso aí. Mas vamos lá, isso é interessante, né? Porque quando a gente vai ver um pouco da vida desse cara. Eu acho que o Crowley sempre invejou, é um ponto de vista, assim, eu tô tirando isso do cu. Mas, por favor, assim, continue. O Crowley foi abaixo do medíocre em questões de artes visuais, né? Foi. Não de acordo com ele, né? Todo mundo concorda com isso mesmo. É um poeta um pouco medíocre também. Eu concordo também. A poesia vejo algum valor, mas a arte plástica, cara, puta que pariu. Você sabe como que a poesia dele fica fenomenal? Procurem o autorretrato do Crowley. Drogas. Não, também. Chamado O Sol. O autorretrato é horrível. Parece que foi feito com giz de cera, né? Cara, não foi feito com giz de cera, merda. Não. É ruim. Mas eu digo que poesia do Crowley fica muito boa quando o Fernando Pessoa traduz, tá ligado? Mas eu acho que não é pro mérito do Crowley, né? O Esper, na época, foi o mais jovem a expor na Academia Real de Arte. O cara era super dotado mesmo, assim, como independente da magia, né? Então... Uhum. É outro nível. É, eu acho que isso era importante falar aqui. Que, assim, o Sperry, ele tá relegado meio esquecido hoje por vários motivos. Um dele é que ele viveu muito, né? Artistas, pro quadro ser valorizado ao longo do tempo, ele tem que ter produzido pouco. O Sperry foi um cara que viveu muito, então ele produziu milhares de obras. Beijo, Basquiat. É, então é Mas foda. Eu acho que ele escolhe isso. E eu acho que um dos pontos que eu admiro mais também é que assim, a minha sensação é de que ele decide ir viver a verdadeira vontade, de alguma forma. Sim, sem luxo, né? Ele era muito polêmico na época, só que ele começa a ganhar bastante fama, jovem. E começa a ganhar dinheiro com o que ele estava fazendo, mas ele decide largar tudo. Ele foi o primeiro a expor na Academia Real de Arte. Ele ganhou uma bolsa na Academia Real de Arte. Ele larga tudo. Novo, e né? Menor de idade ainda, 16 anos, sei lá. E depois vai morar com os gatos. E continua produzindo igual uma máquina. É, ele produzia muito. E outra, né? Ele se forma em psicologia e nunca exerce porque foda-se, não tem interesse. Porque foda-se. E ele tem crítica ao Tipo, ele poderia ter um emprego respeitável, se ele quisesse. Sim. E é engraçado a psicologia que ele tem críticas ao Freud e ao Jung, a uma galera toda, assim, que são fenomenais, né? Cara, mas é que a crítica dele é muito boa, mano. É que a crítica dele, diferente da sua e da minha, é embasada. Não, mas o... Uma besteira com embasamento teórico. Mas o resultado prático é o mesmo. Ele falou uma parada, tipo, como que era? Tipo, transem logo, tá ligado? Tipo, os dois. Assim. O problema de vocês é a falta de sexo um com o outro, tá ligado? Foi nesse naipe, assim. E tem como se ele criticar enquanto, na época. Né? Sim, a na gente época. Agora, é fácil. Né? Revisita, é muito conveniente, é né? Muito conveniente criticar agora. E eu acho que a gente pode repuxar muito dessa coisa do imago da manipulação de imagem, porque o Sperry vai ser bastante conhecido muito por essa questão da magia visual. Vamos colocar assim, né? Uhum. O lance dele ser artista plástico, né? Pesa pra caralho. Eu tenho uma pergunta rapidinho, assim, pros especialistas da mesa aqui. O Frater Ad, vou chamar de Ad, não vou chamar de AD, não. Por favor. Que tá aqui presente. É, eu tenho uma impressão de que eu já vi muito mais obras do Sperry que tem uma cara de inacabado, de sketch. Ele produziu mais coisas finalizadas? Eu não sei te dizer em termos de número, assim, estatístico. Uhum. 87% dos quadros dele foram... Mas tem bastante quadro. Mas ele tem muito quadro finalizado, ele produzia muito. Só que, principalmente quando ele foi ficando mais velho, ele ia pra rua... Fiz o sketch, né? E sentava no bar e trocava desenhos por cerveja. Sabe o homem. E ele produzia igual uma máquina, entendeu? Ele tinha... A questão da criatividade dá pra fazer 100 podcasts sobre como você produz arte, né? Quando você libera a criatividade, que é o que ele achava que ele tinha encontrado, você produz incessantemente, assim. Não tem barreira pra sua criatividade. Então, a qualquer hora, ele sentava e fazia uma obra genial. É. E hoje em dia, por exemplo, as maiores exposições do Sperry em Londres são de colecionadores privados. O pessoal colecionava e foi angariando. O governo mesmo não tem muitas obras dele. Mas ele tem muitas obras finalizadas. Porque eu acho que justamente no momento em que ele... O Sperry tem momentos, né? Ele tem o primeiro momento onde ele tá lá, foi iniciado, abre aspas, né? Foi pré-iniciado, abriu uma porta com a senhora Patterson, que ele era de uma família respeitável, né? O pai tinha uma grana, uma classe média legal, estudou razoavelmente bem. O pai bem. Dele era policial, na época que policial era alguma coisa. Okay. Em termos de posição, social e econômica. Tá, então era uma parada bacana. Aí depois ele tem um período onde ele começa a virar um artista, né? Fenomenal, a parada toda e tal. Esse chamado aí tem a guerra, né? Que aí a guerra ele já volta meio fudido, já ele que... vai lutar, né? Porra, mas quem não volta fudido na Primeira Guerra Mundial? A guerra, né? É a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? É, ele tá de parabéns por ter voltado à Primeira Guerra Mundial. Inclusive. Tá de parabéns. É, só, tá de parabéns. Só pra citar a galera que tá ouvindo a gente assim, eu faço várias críticas às vezes ao Tolkien, tem gente que fica doída, né? Porque Tolkien é religião, né? Mas eu gosto do Tolkien pra caralho. E você vê justamente essa diferença do Tolkien pré-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra na escrita. Ele também lutou, né? Ele lutou também. Na aeronáutica. Sei lá que porra que ele era. Então você vê essa diferença. E no Sperry você percebe. Ele tá mais maduro, mas ele tá mais sofrido. Ele viu o nego morrendo, né, cara? Ele pintava a guerra, fazia umas paradas assim. A Primeira Guerra foi especialmente sangrenta, né? Porque assim, obviamente, em números absolutos, a Segunda Guerra foi maior, mas por causa de tecnologia, porque tinha mais gente no mundo... Mas a Primeira Guerra foi muito aquela transição entre aquela guerra de cavalaria e a guerra de onde você tinha uma metralhadora, cara. As pessoas não tinham muita noção sequer de estratégia. Ninguém sabia morreu o que muita que era. Gente. Inclusive na baioneta, né? No baioneta. Ninguém sabia. A guerra, ela começa medieval, né? E ela termina a máquina fodida, assim. Não, só pra, tipo assim... Termina com tanque, né? A baioneta ainda era usada na Primeira Guerra Mundial, mas muita gente antes... O que, que é a baioneta? A baioneta se atira primeiro e corre pro seu adversário pra ficar esfaqueando ele. Uhum. Por isso que é depois que acabar a munição dos dois, né? Exato. Não, nem precisa, porque demora tanto tempo pra carregar que você dava um tiro e provavelmente o inimigo já tava na tua cara. E você errava o tiro, inclusive. É, provavelmente. Era ruim esse ponto. Na Primeira Guerra Mundial você tem metralhadora. Então era nego, dava tiro, corria com a baioneta e tinha um cara com a porra de uma fucking machine gun limpando todo mundo, cara. Então, assim, foi uma guerra bem sangrenta comparada com as outras. E eu acho que um dos motivos do Spare ter sobrevivido é porque ele era também oficial de arte, né? Oficial de arte tinha uma ilustração específica e nessa época ainda se respeitava essas coisas. E na época não era tão fácil a tecnologia de fotografia, né? Sim, hoje sim. Em dia, até hoje, o pessoal de exército vai pro Afeganistão, vai pro cacete A4. Só pra fotografar. Pra fotografar. É que documentar. Desculpa a ignorância, mas o que é um oficial de arte? É o cara que, é que vai registrar a guerra? É, pintar. Só que na época a fotografia era muito cara e muito demorada. Você tinha que botar a câmera lá e deixar 5 minutos de exposição. Não dá pra fazer isso na guerra. Vocês sabem se existe isso, assim, as pinturas dele na guerra? Sobre... Cara, eu não faço ideia. Adoraria ver. Se existe ainda, deve estar em mãos do governo. Porque tem um... Deve ser alucinante. Deve ser alucinante. Com certeza ele deu uma zoada e botou... Imagina. Sem dúvida. Né? Porque ele devia estar vendo pirocas e capetas, inclusive, naquele meio. Inclusive... Todo mundo de piroca na mão, né? Nossa senhora. É porque o Spare, ele é um proto-surrealista, né? No termos de arte, né? Termos de artes. Ele cunhou o termo, inclusive. Ele cunhou o termo surrealista. Um ano antes do começo do dadaísmo, ele escreve um texto chamado Desenho Automático. Uhum. Sim. Onde ele... Fala sobre isso. Que é, né? muita gente não entendeu o desenho automático, inclusive eu. Inclusive, o desenho automático, esse texto dele é um texto curtinho, tem 3-4 páginas, né? Uhum. E ele é publicado numa revista de arte da época. Ele não é publicado num livro de magia, de ocultismo. Porque ele era artista fudido relevante, né? Fudido relevante, exatamente. Ao contrário do Crowley. Exatamente. Que queria ser relevante, mas não era tanto. Só pra finalizar a parada da sobrevivência do Spare, assim, é que a Primeira Guerra se respeitava muitos tratados ainda, né? No começo dela, principalmente. Então você não atirava oficial médico, você tinha umas coisas ainda assim que eram mais relevantes do que é na segunda. Onda. Havia ainda um resquício, né? Ela acaba durante a guerra. No meio da guerra. No primeiro mês da guerra já vai metade da honra pro caralho. Então eu acho que isso é muito do que sobreviveu. Inclusive, você acha vídeos da parte final da Primeira Guerra, filmes, né? A galera filmando, que o cara tá de pé e tem uma guerra acontecendo. Você fala, como é que ninguém atira nessa câmera e nesse filho da puta? Porque ele tava com a identificação e a galera falava: não, deixa o cara lá. Hoje em dia, em menor escala, isso é o que acontece com o jornalista que cobre conflito, né? Exceto em Israel. Paulo, né? Em São Paulo também você tá fudido, que você leva no olho, tiro de borracha. Mas isso é interessante, porque toda vez que a gente vai falar sobre Spare, por exemplo, uma das coisas da magia do caos, por exemplo, quando a gente falou bastante sobre magia do caos em outros episódios, a gente acabou fazendo um pouco dessa comparação dela com o xamanismo, como se a magia do caos fosse meio que um resgate das primeiras versões xamânicas. Tô falando muita besteira? Não. E eu acho que... Vocês acham que essa mulher que influencia ele, essa velha, essa senhora, né? Essa idosa, ela... Essa moça. Essa moça? Ele vai melhorando. Essa senhorita? Eu não tava, não tava, ela talvez tenha iniciado ela em algum tipo de xamanismo? O que vocês acham? Porra nenhuma. Pode cara, eu está falando merda. Eu discordo dessa teoria um pouquinho. Então, quer dizer, depende do que você está definindo como xamanismo. Não sei se é um conceito muito abrangente de xamanismo. Sim, qualquer coisa, né? Tudo. Xamanismo hoje em dia é qualquer coisa. Xamanismo, eu acho que xamanismo é macumba, qualquer coisa. Macumba, beleza. Macumba, acho que ela iniciou aí no mundo da macumba, da magia, assim. Pergunta. Existem provas... Aquela, né, da escolhendo o professor Ramuto. Existem provas concretas que essa senhora Patterson existiu? Mas temos convicções. Não. É uma suficiente. Pergunta séria. Existem relatos de outras pessoas que não esperam, né? É, eu não tenho nada pra te apontar, assim, mas eu tenho uma impressão de que eu já li sobre depoimentos de outras pessoas, que era uma pessoa que existiu. Tá. Não sobre a magia dela, mas que era uma pessoa que eu acho que era considerada por ele quando era pequeno como a mãe dele. Eu me não lembro... Tem mãe, né? Assim, exato. A mãe dele é desconhecida, assim. Exato. Eu me lembro justamente de alguma coisa, assim, tipo, na... Acho que foi relato da comunidade religiosa. Que o Spare era anglicano, era evangélico. Ele era anglicano, que é um evangélico meio entre o evangélico catolicismo e e feitiçaria também. Porque metade da Golden Dawn também era. Feitiçaria também. Também. É. Não, o Ledbetter era sacerdote do anglicano. Ele foi leveira católico. O anglicano é a mistura da Inglaterra com o Egito, é isso? É isso aí mesmo. Caralho, bicho. E aí você tem o... Religião. É isso mesmo. E você tem registro da igreja, de que tinha uma mulher, né, uma idosa pra caralho. Sabe quem é o... Que tava ali. Mas qual o nome dela? Sabe quem é a grande... Patterson. Patterson. Sabe quem é a grande autoridade da igreja anglicana hoje? A rainha. É porque sempre que eu li sobre o Sperry, eu sempre achava que a senhora Patterson era uma figura folclórica. Sempre me deu essa impressão do tipo, foi a pessoa que me iniciou no Paranauê e ela era uma velha e de repente ela fazia uma bruxaria, ela ficava novinha. Acho que ela não deixa de ser folclórica, né? Assim, agora, eu acho que existiu uma senhora que ajudou a cuidar dele. Porque ele não tinha mãe e ela foi babá dele quando era criança. Essa pessoa existiu. Tá. E eu acho que o nome dela era a senhora Patterson. Tá. Se eu quiser criar uma teoria muito louca aqui, imagina que essa moça talvez nem sabia, essa senhora talvez nem sabia tanto das feitiçarias assim quanto ele fala. Sabia ele um carteado. Sabia um carteado, sabia alguma coisinha simples, sabia um pouco. Porque velho se acumula. Exceto vai brasileiro acumula escrotidão mais do que acumula essas coisas. Velho brasileiro aprende a jogar dominó como ninguém. A terceira idade. Não, eu gosto, eu quero chegar na terceira idade. O idoso, ele é covarde. Essa é uma situação que você tem que ir. E aí, tipo assim, eu acho que ele existia. Aí, portanto, é que as iniciações mágicas é depois que ela morreu, né, cara? Boa parte delas ele fala: não, fui iniciado pela senhora Patterson. Quem é essa mulher? É uma mulher que morreu faz uns 20 anos. Você fica, caralho, como assim? É, porque eu acho que é um assunto que a gente pode ficar pra sempre nisso, porque pode ser que ele é um surtado mesmo, assim, né? O quanto que é gênio, o quanto que ele é um esquizofrênico. É uma pergunta que ninguém nunca vai responder, que tá no cérebro do cara. Não, mas não me refiro nem à esquizofrenia, não. Mas pra criar uma lenda, uma história bacana atrás, por trás do artista. É isso que eu sempre pensei. Então, Ju, eu vou dar minha teoria. É o seguinte. Que é a verdade a partir de agora. Entre a verdade e a lenda, publique-se a lenda. Porque a lenda é sempre mais interessante. Sim. Essa pessoa pode ter existido, sim. Mas é muito mais legal... E mais divertido ficar falando dela como se ela fosse uma pessoa... Uma idosa abusiva. Não tava pensando em idosa abusiva. Eu tava pensando em uma grande feiticeira do que falar que é a mulher que abriu os olhos dele pra que existia algo além da... Punheta. Não. Também. Também. Inclusive, boa esse apego dele toda punheta, porque a senhora Patterson morreu, você entendeu? Ele sabe se ela não era mesmo uma velha abusiva mesmo, que pode ser, abusava dele durante toda a infância e despirocou o cara e ele virou quem ele é por causa do abuso. Aliás, se foi isso. Teoria política. Isso na minha terra. Isso, obrigado, senhora Patterson. Isso na minha terra se chama iniciação. No motel. A verdade do interior é muito. Mas, gente, stop, eu só queria falar que mão não tem dente. Vamos olhar pra frente. Vamos pra frente que se anda. Assim, beleza. Como se iniciou na magia, tudo bem. Mas que tipo de magia é essa? Quando ele começou, a gente sabe o final. Mas como é que foi esse inicinho, assim? O que ele falando? Ah, magia na arte. Magia e arte. Arte e magia. Eu vou emendar uma pergunta pra chefia aqui. Frater Ad. É magia do caos o que ele tá fazendo? Muito obrigado pela honra. Vamos lá. Primeiro de ser a chefia. Vamos lá. Você é o Sperry encarnado agora. Vocês não sabem, mas ele tem aquele bigodinho igual. Ele tá com o cabelinho igualzinho que eu falei, discordo, que era do The Cure. Eu discordo de chamar isso de magia do caos. Eu acho que magia do caos é um conceito que vem depois, que bebe muito no que ele fala. Eu acho que o que o Sperry criou é um sistema próprio. Que é o que a gente estava até brincando antes, né? Que assim, é o não culto de Zoskia. Porque ele não veio, assim, a intenção dele, e isso parece ser muito claro por vários fatos que a gente pode falar aqui daqui a pouco, ele não estava tentando ensinar ou iniciar pessoas num culto. O que ele estava querendo passar, assim, é o como eu tive acesso ao conhecimento absoluto e à criatividade infinita. Então, assim, ele não... Magia do caos é um conceito que foi gerado a partir de pessoas entendendo, eu posso... acessar esta fonte de conhecimento e criatividade e prazer absoluto. Disso saiu um movimento chamado Magia do Caos. As pessoas sistematizaram e entenderam o processo do Sperry cagaram. E criaram a Magia do Caos. É. O esperto tava pouco se fudendo pros outros, no máximo eu falava, olha, eu tô fazendo assim. É isso? Eu acho que pouco se fudendo não, porque ele era cheio de querer compartilhar essa porra, né? Não acho que era pouco se fudendo. Mas, assim, mas ele queria compartilhar com restrições, né? Não, eu acho que ele queria compartilhar como que ele fez o feito dele, né? Tem um... Não adianta nada você comer a famosa e não contar pra ninguém, né? Tem isso aí. Inclusive, eu tenho uma história de um conhecido que pegou a Vera Fischer. Lívia Andrade. Fique no ar. Eu sou casado com a Lívia Andrade. Parabéns, hein, cara? O Alshinoz do Nosper, ele cria um sistema dele que funciona pra ele. O que eu entendo, como que tudo que a gente tá falando aqui, muitas vezes a gente bate muito nessa tecla, né? Acha algo que dá certo pra você. O cara, ele cria algo pra si. Então... eu posso dizer aqui que a magia do caos nada mais é do que... eu não sei como colocar isso em palavras. Cria uma igual o Sper. Um chulalais. Beijo Guimarães Rosa. É, o Zabulame. As pessoas criam esse Zabulame aí em volta do cara, mas o que estão fazendo é regurgitando o que ele tá fazendo, né? Ele não tem ali uma digestão daquilo pra... a magia do caos não tem uma digestão pra a pessoa encontrar o seu caminho. Tem pessoas tentando reproduzir o que funcionava pro cara... e esperando que isso dê certo. Servindo o servidor. Oh, calma aí, posso usar aqui rapidamente, parêntese, aproveitando essa crítica do Kelly? É muito interessante quanto no grupo de Facebook de Magia do Caos se tornaram grupos de beatas trocando simpatia. Agradeço a Santos Pedito pela graça alcançada. Você fazia a faixa pro Santos Pedito, agora tu vai fazer a faixa pro Descartes. Eu não consigo ficar puto, eu acho tão engraçado que provavelmente são esses caras muito rebeldões e garotas muito rebeldonas que falam, essa coisa de colocar santo em copo d'água não tá com nada, eu vou aqui bater a punheta pro santo. Acende uma vela pro carnal. É. Não, eu peço sempre desculpa, né, cara? Se você pedir desculpa, tudo bem. Fica à vontade, fica à vontade. Não, eu gosto da carta. E detalhe, já falei aqui, eu gosto dos 40 servidores do Tommy Kelly. Acho legal pra caralho. O problema é o fandom. É, como sempre. O problema é o fandom. Então, Andrei, eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que você pula uma etapa da magia do caos. Como eu estou entendendo atualmente magia do caos. Tem o Esper... tem toda a parte que tentou digerir e entender o Esper. E agora tem o cara que só bate punheta pro carnal. Entendeu? Existe um processo mais interessante, então, antes, que foi se perdendo aos poucos. Foi se perdendo. Foi aquele negócio, foi diluindo até virar a punheta pros 40 servidores. E não é nem os 40, é só pra porra do carnal. Olha, ressalto que isso não se perdeu, não. As pessoas é que... a maioria das pessoas é que tá cagando pra isso. Mas não é um conhecimento que ficou perdido nas areias do tempo. Exato. Então é um recorte muito meu de... não, em contato com o grupo Brasil, Brasil. Tem essa questão aí de ter um espaço amostral. Tanto que o AD, que não se envolve com esse tipo de comunidade, não tem esse recorte. A visão dele é outra. Você é uma pessoa evoluída que não entra nesses grupos? Não, eu evito só bastante tem mais o que fazer. Participar de grupos de magia na internet. Eu acho que a internet é ótima pra trocar ideia, e principalmente pra pessoas que não entendem nada, conhecer as coisas. Pra pornografia maravilhosa. Pra pornografia. Incrível. Fiz de gatinho também. Depois. Mas eu acho que existe... tem um primeiro fato que é muito... Que me afasta muito, que é um montão de gente querendo aparecer pra ser o cara que mais sabe de magia, assim. Isso aí já dá um... você já corta o diálogo, bota o diálogo no livro muito mais, assim. Você quer se ter razão, você não quer trocar ideia... Slow claps. Então, é você isso... querendo empurrar a sua verdade pro outro. Você não quer ouvir o que o outro tá fazendo. Você quer empurrar... Não tem diálogo, né? Exatamente. Porque mas é no Facebook, gente. Facebook é uma vitrine, né, cara? A gente tá querendo discutir através de vitrine. É tipo uma rua de lojas e cada vitrine tá querendo conversar com o outro através das propagandas da sua própria vitrine. Tem mais like, não adianta mesmo. Não, eu acho isso muito doido, porque no fim das contas a magia, pra mim, pelo menos, é um caminho espiritual pra você chegar na auto-emancipação, pra você se ver livre dos outros e não precisar de mestres. E o que todo mundo quer é mestre. Voila! Um minuto de silêncio. Cara, não pode ver um mestre que já baixa as calças. Impressionante mesmo. Mas vamos lá. A gente falou... O nosso queridíssimo mestre Ed... Inclusive, ele tá de calça baixada. Mestre Ed... Não fala isso, cara. Você tá me evocando memórias terríveis. O mestre Sense... Ele citou... Sense. Ele citou Zoskia. Né, que faz grande parte da filosofia que ele acaba montando, né? Como é que funciona isso aí? Eu acho que são O Zoshkia foi o nome que ele deu ao culto Zoshkia, né? Mas são conceitos diferentes, né? Primeiro o conceito de Kia, que é um conceito que é aí que eu bato na tecla que Osman Sperry é muito original na arte, mas na magia ele faz uma releitura de muita coisa. Uhum. E eu particularmente vou lançar uma teoria aqui que eu acho que o Osper é o maior tantrista do Ocidente. Eita! A minha pergunta, e também é a mesma do... Foi do Max Rinzai, que ele fala que é Beijo, Max. Que os Osquias têm uma relação ao taoísmo, né? Ele meio que pega essas crenças orientais, que na época eram bem desconhecidas, e... É, a definição de que a Kia que pode ser expressa em ideias não é verdadeira Kia. O tal que pode ser falado não é verdadeiro tal. Verdadeiro tal. É. Então a ideia é bem parecida. Há uma correlação... A definição de Kia dele aqui, posso ler? Por favor. A liberdade absoluta que, sendo livre, é poderoso bastante para ser realidade e livre a qualquer momento. Não é, portanto, potencial ou manifesta, exceto como sua possibilidade instantânea, por ideias de liberdade ou por meios, mas sim pelo ego livre para recebê-lo, por estar isento de ideias a respeito de si e não pela crença. Quanto menos se diz sobre ele, Kia, menos obscuro ele é. Aquilo que você acabou de falar. Genial. Do tal. Lembre-se que a evolução... eu acho que ele coloca esse palavrário aqui de propósito pra não falar porra nenhuma e depois ele fala, quanto menos se fala, melhor. Exato. É isso. Exato. Ele fala um monte de bullshit, ele bota o blá blá blá generator lá, como é que é o nome? Primeira regra do Clube da Luta. Não fala do Clube da Luta. Primeira regra dos Osquia Kut. Você não fala sobre não o quê? Não fala. Não, mas eu acho que é isso mesmo, cara, porque essa é a parte da genialidade. E isso que eu acho que ele é, apesar dele beber muito nas fontes, é tão genial dele. Enquanto tá todo mundo querendo conhecer o Demiurgo, né? Enquanto tá todo mundo querendo conhecer a entidade, querendo compreender, chegar em Tiferet, aquela estrutura da cabala, né? Querendo compreender aquilo incognoscível, o que que é o Ein Sof, o que que é não sei o quê, o que é o caminho. E botando o nome, tentando definir mesmo, tentando... prender em caixas em alguns momentos, né? Ele fala que não há caixa, né? Não há caixa, não há o que pôr nela, não há nada. E se eu definir pra você, eu já caguei no pau, né? Não é pra definir mesmo, é pra deixar aberto. Isso dá muita insegurança pra quem tá começando, pra quem tá vendo também. Resumindo, que se você entendeu os Osquia, você tá errado. Exato. É Kia. Se você entendeu Kia, o Kia, é. Os Osquia já é... Tem um conceito de Kia, Zos, e aí a união de... do Zoshkia, né, que é o conceito de iluminação dele, vamos dizer assim, Zoshkia. Mas eu não entendo nem o Zosh, nem o Kia, não vou entender o Zoshkia, né? Não, o Zosh é físico, assim, né? Você pode não entender o Zosh, pode não entender o Kia, mas você pode entender o Zoshkia por experiência prática. Tira do... Eu não sei como faz, vou tentar aqui. É, e Kia, assim, ele pode ser uma referência ao taoísmo, que tem também o Ki, mas no Tantra tem a palavra Kia também, a grafia é um pouco diferente. Mas tem ele relaciona o Kia com o olho e tem um texto dele que ele usa o Kia com acento circunflexo no I. Que a pronúncia fica igualzinha ao Kia de sânscrito. Uhum. Então eu acho, assim, tem várias referências dele, a Kundalini, a serpente nas obras dele. Por isso o Tantra que você falou, né? É, e outras coisas, mas as práticas dele, né? Ele namora o Manã por um bom tempo, assim, que é uma prática conhecida do Tantra de você acessar a divindade e o prazer morrendo. É, ela ajudou a montar a arena, né? Ele dorme com os mortos, né, no final da guerra, ele chega num campo de corpos e dorme ali para ter acesso, e isso se assemelha à prática dos agores também, consomem cadáveres, etc. E ele falava muito de você transcender o conceito de belo, o conceito das coisas, você se libertar da prisão das palavras, dos conceitos. Para um artista isso é fenomenal, né, cara? Porque, tipo assim, o artista representa esteticamente o agradável até para vender. Uhum. Né? E ele quer transcender o estético, a prisão do estético na vida. Não, você entendeu? Uma parte importante do sistema dele era o lance do êxtase feio. É. Ele tem um livro inteiro de ilustrações de gente feia. Que é justamente isso. Que é para encontrar a beleza naquilo que é esteticamente falado como feio. A gente pode, né, dizer, então, que uma das coisas novas que ele trouxe foi o êxtase como metodologia, inclusive o êxtase do feio. O êxtase pelo êxtase. Não necessariamente sexual, muitas vezes sexual, mas não necessariamente, né? E ele meio que substitui toda aquela parafernália cerimonial, que era a forma como se fazia magia no Ocidente até então, pelo êxtase, né? E pela postura de morte, por outras metodologias que ele colocou. Uma frase dele famosa que é: não importa, tenha prazer. Que é meio que um radicalismo. O importante isso, é gozar. Isso é muito tântrico. Não, assim, você... nosso amigo... Sabe, o Jean já fala, não importa de que lado, o importante é acordar suado. E namorar pelado. Esse cara é a reencarnação do... certeza. Olha, o Jean, ele usa o conceito provavelmente Jean, é mesmo. O Jean é meu amigo virtual? Ah, beijo, amigo virtual. Eu preciso conhecer ele, ele falou que mora aqui perto, vamos né? marcar, de verdade. Sim, sim. Tem aquela música do Celso Portioli, Amizades Virtuais. Virtuais, é. Música do Celso Portioli, a que ponto chegamos? Pra chegar, a se aproximar da ideia de que o conceito de nem, neither, né? Nem isso, nem aquilo. Isso é uma pergunta que muita gente tem, pode explicar. Nossa senhora, eu tenho a torcida do Corinthians e do Flamengo, por favor. Que eu acho que ele tá tentando usar conceitos pra você acessar a ideia de que... Não é isso nem aquilo, que também é uma ideia repetida. Tem o net hindu, a não escolha do taoísta, né? a não discriminantemente do guerreiro zen, e que não haja diferença entre uma coisa qualquer e qualquer outra coisa. Que também é um livro tântrico. Né? Caralho, é muito falar e não falar nada, né? Mas é genial. Assim, mas se você parar, assim, o Tao Te Ching começa assim, né? Sim, né? Sim. Ele começa falando que o Tao é o que não é e não é o que é. É isso. Então, assim, não é uma coisa que você, é uma coisa pra você pensar o resto da sua vida. Enquanto goza. Eu tô quase levantando manteiga de amendoim aqui, porque eu preciso de um tempo de... Manteiga de amendoim é uma safe word de... Preciso um tempo pra digerir e pensar. Peraí. Esse excesso de informação. O que não é Zoshkia? Caralho. O que não é? Magia do caos. Não é uma ordem. Não é um culto. Não é um culto. Não é uma seita. Inclusive, se alguém te chamar pra uma ordem de Zoshkia, fuja. Foi aí que eu li a pauta. Olha, lá vem, lá vem. Olha isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Onde? O que é Nau e Zoshkia? Não, o que Nau é Zoshkia? O que Nau é Zoshkia? O que é Nau é? É o Neném. É o Neném, Andrei. Ela já tá dando um bug na tua cabeça. Ela já tá incorporando, já tá vivendo. Já tava descendo os pele no momento. Já é tava colocando. Nem aquilo. Então tá certo. E aí eu vou falar também de uma semelhança do Sperry e do Nietzsche, né? Que ele com certeza leu Nietzsche, assim, acho que é sem sombra de dúvida isso, né? Você pega muita influência também. Que o Nietzsche, ele tem aquela filosofia do martelo, né, cara? Que eu tô aqui pra arregaçar as outras filosofias. Tô aqui pra arrebentar tudo, arrebentar os ídolos e pau no seu cu. Ah, mas o que vai ter depois? Problema seu. Eu tô aqui pra arrebentar. O que vai ter depois? Se quiser, constrói. Se quiser, volta. É, no Book of Pleasure tem uma parte... Não vou me lembrar em que capítulo... Que ele dá uma escrotizada generalizada nos cerimonialistas. Uhum. É até um subcapítulo que é tipo sobre os cerimonialistas. Lembrando que ele era brother do Gardner, que ele era brother do Crowley, que ele era brother Mas nessa época ele era muito novo. Acho que ele escreveu o Book of Pleasure quando ele ainda era menor de idade ou muito novinho, né? Ah, mas teve várias versões, não teve? Não, acho que já tinha 20, eu acho. Pois é, mas ele é muito novo. Ele não tinha conhecido a maioria dessa galera, de qualquer forma. Ok, Ele tava mas dando. Mas ele estudou junto com o Gardner. Mais tarde, tipo, 30 anos depois. Tá. 30 anos? É, foi bem mais tarde. Voltaremos nessa informação. Ai, tá bom. Quero saber esse babado do Gardner. Prossigo isso. Cansou? Era isso aí? Você não sabe mais o que falar, eu quero saber do alto amor. Que de punheta é que a internet é feita. É o unir-se. Cara, você tá cheio de pérolas hoje. Com a sua mão. Achei tão poético. A copulações atmosférica. A minha rata precisa ser esmagada. Tens o que é preciso para isso? Tens. Não, mas é alto amor, amigo. O seu jubileu, qual é que é o nome? O seu. Esmagarrata. Tem um nome em português que chama o Bilal, não é jubileu, é. Caralho. Jubilau? Não, é o nome tipo de um profeta bíblico, assim, o nome. É Jubilau. Nicolau. Não, eu vou lembrar depois eu lembro. O que é? Não entendi sua pergunta, cara, desculpa. Cara, Portugal falando putaria é muito bom, cara. É muito bom. Ah, o Malaquias. Malaquias. Esfolar o Malaquias em Portugal. Pega no meu Malafaia e balança. Vou esfolar o meu Malafaia. Vou esfolar o meu Malafaia. É, esmagar a sua rata e esfolar o Malafaia. Genial, cara. Malaquias, gente. Não, agora é Malafaia. Inclusive, a partir, eu quero... Agora é Malafaia, sim. Agora Achem o Book of Pleasure de português de Portugal, por favor. Por favor, Iri. Tem lá o esmagarrata? Ah, tem que ter, tem que ter. Não, não tem como falar de Book of Pleasures. Então, o que que é? O auto-amor, o que que é? Mas eu acho que antes do auto-amor tinha que falar de Zoss. Vamos lá, por favor. Zoss. Vamos lá. Então me explica. Zoss pra mim era a parte física das coisas, é isso mesmo? Tá. Eu acho que é muito mais do que a parte física das coisas. Por favor. Eu acho que vocês são familiares com o conceito de soma. Não, vamos lá, somático. Tudo. Somático. Soma é o corpo pra além do corpo, a parte espiritual em volta aqui. Zóis é muito mais do que isso. Tá. Zóis é um indivíduo em seu absoluto. Que é um conceito também complexo, etc. Mas o Zóis é um indivíduo absoluto solidificado pela crença de que ele está separado do resto do universo. Caralho, de novo, por favor. Por favor. Com calma dessa vez. Zóis... Ou o Shimalaya. E Ju... Ou o Shimalaya. Será que eu consigo repetir isso? Logo depois, fala em alemão. Brincando, vai. O Zóis é um indivíduo em seu absoluto, sob a crença, sobre a crença escrava de que ele está separado do resto do universo. Caralho. E aí ele tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala: se você fere a borboleta, você fere a si próprio. Mas sua crença de que não a feriu te protege da dor. Meu Deus, mano, ele estamos, é muito... Estamos todos bêbados de ser Deus. Então o Zóis é você enxergar o potencial da individualidade. Zóis e Kia, eles são no fundo a mesma coisa. Mas você, Zóis te dá essa ideia de que assim, eu sou um indivíduo, mas eu sou o Kia. Então o Zóis é um canal para isso. Essa distinção entre Zóis e Kia, então, é a forma como esse relativismo do início do século XX se manifesta nos escritos dos pés. Talvez tenha algo, mas eu entendi então. Porque que... a minha experiência de Zóis é diferente da sua. Ah, a tá, de Kia saquei, é igual para todo mundo. Saquei. Não é isso? A de Kia... É o que é e não é o que não é, e vice-versa. Ela é igual pra todo mundo porque ela não dá pra ser definida, né? Acho que é o absoluto. Entendi. Eu bebi pouco, eu vou ali pegar uma vodka. Caralho, que louco. Ele é um tipo um monge zen mesmo, assim, né? Um guerreiro monástico. Assim, muita coisa assim. É releitura. Óbvio que é original, porque, assim, realmente é muito interessante o sistema dele, do jeito que ele botou. É muito pragmático, eu acho muito interessante que é muito ocidental. É muito ocidental. É muito ali, ó, a indústria mesmo, vamos fazer isso, é rápido e é... E aí, enfim, daqui a pouco a gente vai falar de sigilos também, assim, eu vou fazer magia pra acelerar as coisas. Isso é ocidente pra caralho, foi mal. Não, genial isso mesmo. Essa visão de que é ocidente pra caralho é genial mesmo. Porque é realmente uma linha de produção, né? Enquanto você vai ter talvez coisas semelhantes no Oriente, mas é aquela coisa de vai passar a vida escrevendo poemas pra tentar entender isso. Ele não, ele faz... Eu quero uma prática, eu quero um método, né, dessa parada. Eu quero reproduzir isso. Eu quero um método reprodutivo. Eu acho que essa foi a grande contribuição dele pra magia. Como que eu faço isso se reproduzir o mais rápido possível? Eu vou passar todo o meu sistema? Não. Aí o Book of Pleasures, eu tenho uma listinha aqui de quais os capítulos que ele remove do Book of Pleasures antes de publicar. Aí você vai ver como que ele tira, assim, eu não quero te ensinar o meu sistema. Eu quero te ensinar como que você vai de Zóis aqui. Meu Deus, mano, ele ia ficar muito puto na internet. Olha a listinha de capítulos que eu tenho aqui. O Banquete dos Supersensualistas, Modus Operandi no Júbilo, Profecia de Homens, O Livro da Revelação, Sonhos, Estados Mentais em Relação à Sugestão, Descrição das Sensações e Emoções, Controlando os Elementos, Magia Negra como Proteção, A Massa Negra, Vampirismo, Feitiçaria, Oráculos, Superstições e Excitamento para o Amor. E ainda, Uso de Feitiços e Encantamentos em Homens, Animais e etc. Isso é o que ele tira. Isso ele tira. É mais do que o que ficou. Caralho, toda a parte operacional, a parte prática. A prática foi embora. Exatamente. É, a parte prática. Você não vai aprender o que eu sei. Isso não existe. Isso daí se fudeu. Queimou. Na verdade, ele quase queima o Book of Pleasure. O editor dele convence ele a publicar alguma coisa. Uhum. E o que ele tá querendo, cara? O culto de Zoskia é uma dica. É uma postura. Por isso que eu gosto de encarar o culto como uma postura em relação à realidade. É possível que todo mundo acesse essa fonte infinita de poder e prazer. Com as suas próprias leis, seus próprios sistemas. Acho que é isso que é a base da magia do caos, que foi pro caralho, né? Que é essa coisa de criar o próprio sistema, do meta-sistema. Você ter o teu caminho. Você pode até estudar o outro, compartilhar o outro. Ele ia ficar mesmo muito revoltado hoje em dia, né, mano? Porque o que a galera tá fazendo é seguindo receitas, né? Não, cara, não acho que ele ia ficar revoltado. Ele ia dar risada pra galera. Ia dar risada. Ia comer esse povo todo. Ia passar a piroca geral. Eu acho muito interessante como... Ah, pronto. Lá vem. Quebrando o Andrei hoje, gente. O que aconteceu? Ele foi embora, gente. Perdemos o Andrei. Perdemos o menino. O Bolanhos, hein? Coloca isso na arte dele também, né? Bolanhos? O Bolanhos? O Chaves? O Chaves. Por quê? Os Zóis. Que merda. Ele atingiu um novo patamar. Ok, da gente. Tchau pra quem tá na você tá aí. Você tá aí metendo esse louco, falando que pode fazer o que quer, que é o teu não culto. Olha aí o que você faz. Ó. Olha aí o que a gente fala. O que que dá o... Ai, desculpa, gente. Não, ele já tava maquinando isso. Faz tempo que tá esperando a chance. Ele já começou a rir antes de falar. Ai, gente, eu preciso de... Olha ela. E o alto amor, né? A gente não falou da punheta. Aliás, punheta não. Copular com a atmosfera. União com a minha mão. É, tá escrito aqui, bonito. Poético. Vou cair pra mesa com a cerveja só por causa da poeira. No Grant. Não, mas então, a gente falou de Zóis, falou de Kia, falou de Zóis. E aí Kia, você tem a ponte que é o nem isso nem aquilo, né, que te ajuda a incorporar essa ideia, a entender essa ideia. Como? De alguma forma. Meditando nesse conceito. Nesse conceito. Acho que é o koan, né? Que é um conceito, acho que é do budismo, né? O koan, de você ter uma ideia paradoxal que você fica meditando naquilo. Principalmente a escola Rinzai tem isso aí pra caralho. É? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Mas é verdade. Se você tentar entender, você vai ficar aquilo girando na cabeça direto e você nunca vai entender. Mas é isso. É quando você tem uma descontinuidade na experiência da consciência que você consegue entender. Ai, caralho, você exatamente. Você tem que ter exaurido... O racional e é na base da irracionalidade que a parada encaixa. Então, toda vez que vocês tentam falar de zoosquia, você tenta me explicar o Book of Pleasure, a sensação que eu tenho é que eu fico fudida da minha cabeça. Tá funcionando, então, é isso aí mesmo. Fudida, tipo assim, pá, você... acaba... tela azul. É um livro, sim, é um livro curto até. É. Você fica pirando ele pra ela vida. Mas você me lembrou... maior que eu já vi tem 60 páginas. Você me lembrou uma coisa importante, cara, que justamente, eu não sei como é que ficou, entre lugares, como é que ficou isso? Não? Porque ele tem essa coisa do... É, ficou... Transitoriedade. Transitoriedade, já tá, porque eu isso aí é um conceito, inclusive, que foi usado na história. Acho que a própria palavra... Que é utilizado para falar sobre o entre lugares. São falando de indivíduos que eles são daqui, são dali, e por estar em um dos dois lugares, eles não são de nenhum dos dois. Tipo a Lívia. Exatamente. E a Lívia é de 50 lugares. A gaúcha, né? Manauara, que já mora no Rio, e hoje está aqui. E aí acaba que você não é do lugar onde você está, você não pertence. Tô cada vez mais fudido nas minhas ideias. Você é o protótipo vivo do Zoskia, é isso que ele está dizendo. Um avatar do Zoskia. Caralho, calma, fia. Então eu acho que esse é o importante, você se posicionar num não lugar, né? Num entre lugares também, pelo que eu tô entendendo. É, numa busca por uma individualidade absoluta, né? Assim, de uma coisa 100% original, que é fazer do seu ser arte, né? Que eu acho que é muito dele também, de ser... Qual é a sua arte, que é o seu ser como um todo, que é Zoss. Uhum. Qual a sua entrega final como arte? Caralho, né? O Alan Moore entrou numa vibe dessa recentemente. Eu ia falar exatamente isso, que o Alan Moore fala muito disso, de magia como arte, né? Assim, sua existência como uma forma de arte. Eu fiquei com a impressão, quando o Alan Moore conta como ele entrou no rolê esotérico, ocultista... Uma senhora. De que... É uma senhora. Que... Pra mim, é a segunda vinda do Sper. Eu fico com uma sensação, porque o que ele fala de arte é magia, e magia é arte, o ato de criar. Uhum. Criar a realidade, né? Você está criando uma nova realidade. Criando. Criar, não importa o que. Criar é magia. Eu tô muito fodida das minhas ideias, gente. Olha que funcionou. Eu sou uma... Você tá alcançando a iluminação. Concordante com o Sper desde o primeiro capítulo desse Magicando, porque eu lembro que eu falei sobre isso, de que arte é magia. Uhum. Todo artista é um magistão da porra. Uhum. Gente, então, nós perdemos a Lívia falando, mesmo, perdemos, né? A Lívia. Perdemos a Lívia mesmo. A Lívia, nesse momento, ela tá tendo uma crise existencial no meio da gravação aqui. E tá bom, é o último. De o Crowley tá orgulhoso. Não, Crowley não, pau no cu do Crowley. O nem isso nem aquilo é um conceito mental que te aproxima de Kia, e o auto-amor é um conceito que eu acho que é mesmo mais físico, mas que te liga à ideia de Zoss, né? Que é aí que eu acho que é um conceito tântrico, bastante, que assim, o auto-amor é você encontrar que, já que você, a sua individualidade, você sabe que você está desconectado do resto do universo por uma ilusão, você tem prazer em todo o universo e todas as coisas fornicam o tempo todo. Que é uma frase dele também, né? Cara, essa frase... É o auto-amor, não é o auto-amor, não é só a punheta. É o auto-amor com o universo inteiro. Por isso que ele fala... Mas a punheta. A punheta é o início disso. Uhum. Então vamos dispensar a punheta. A punheta é importante. Inclusive, vamos fazer... matters. Um para o outro. Prepara a rodinha. Planeta matters. Cara, não, não, da hora, da hora, da hora. Porque ele fala de copular com a atmosfera, por isso, tô copulando com o mundo, né, na hora da parada. Serguei, gente. Uma parte desse auto-amor aí, de você ter um amor pelo mundo, pelo universo, pela experiência completa, isso inclui o seu lado obscuro. É, aquele conceito junguiano de sombra e tal, ele bate nessa tecla também. Ele não fala, acho que exatamente nesses termos, mas ele ressalta de alguma forma a importância de você ter um acesso ao que ele chama de atavismos reverberantes e autômatos, sei lá o quê, como é que ele chama? Oh, bichão, se você não lembra... Ressurgência atávica. Isso aí isso faz parte do auto-amor. E tem mais um detalhe do auto-amor que a gente não enxerga isso muito bem na tradução, mas é self-love, né? Amor próprio ou amor pelo sim, self, sim, sim. Sendo ele psicólogo. Auto-amor pode ser uma coisa que te, né? Te tira muito da ideia. É. É amor por si. Amor pelo self. Amor pelo eu, pelo self. Quem é self? Não sou eu. O seu self, então, fudeu. Cara, mas assim, deixa eu dar então uma colocação aqui, que eu acho que eu fui um pouco mal interpretado em outro momento. Como sempre sou, naturalmente, É um injustiçado. Gênios são assim. Pois é, cara, é isso aí mesmo. Porque eu falei um pouco do xamanismo e tal, mas se a gente for pensar por um lado, assim, como o xamanismo naquela vertente da primeira religião do mundo, onde você, através da observação da natureza, você cria ali as suas imagens, e seus símbolos, e seus deuses. Pessoais, né? Cada tribo com a sua, cada grupo com o seu. É, exato. Meio que o Spectrum tá fazendo é desconstruir a um ponto em que... Aí vai fazer sentido tudo dessa magia do caos de que... Eu acho que eu saquei o que você tá falando. Você tá dizendo assim que, com o tempo, a religião e a espiritualidade, ela se complicou tanto que ela não serve pra mais nada. É isso que você tá dizendo? Tipo assim, ela ficou complexa demais pra ser prática, por ele ter uma preocupação real com a espiritualidade, a individualidade e a formação mágica do ser, que a própria religião, as religiões, ela ficou muito complexa, impedindo o contato original, assim. E você tá dizendo, a sua relação com o xamanismo é porque esse xamanismo primevo, ele era uma relação muito mais pura, pura entre aspas, né, cara? Mas era muito mais original, muito mais instintiva, talvez. Será que eu caguei tudo que você falou? Porque você tá vendo lá o cara enxergando na natureza seus ciclos, né, suas características, e dotando aquilo de um valor simbólico, e a partir daí você começa a trabalhar isso imageticamente, seja, por exemplo, imagens rupestres ou na forma oral da coisa toda, eu acho que se aproxima muito do que a magia do caos depois vai puxar dos pés. Mas eu não estou entendendo o link, assim, magia visual e rupestre, o que tem a ver com os pés? É porque, assim, existe uma distinção. Não, sério, estou sendo sincero. Gente, eu não preciso de ajuda para ficar confusa. Eu já faço isso muito bem sozinha, Andrei, pelo amor de Deus. Espera que ele tá propondo uma desconstrução radical de qualquer tipo de ideia. Ele está propondo uma desconstrução até do conceito, a ideia é a escravidão. A palavra, o conceito, eu escrevi qualquer uma. Não só uma religião. Obviamente que ele vai atacar teorias, mas o cerne ao meu ver, né? O cerne do que ele está falando é que qualquer ideia é escravidão. Não que a escravidão seja uma coisa ruim, mas você constrói a realidade através dessas ideias. Então você precisa entender que você é escravo dessas ideias. Uhum. Né? Eu mesmo nunca vi um homem que já não seja Deus. É uma frase dele. Todos já estão construindo a realidade. Assim, o que você acredita, o fato de você se achar separado de mim, é uma crença sua que faz isso existir. E tudo que acontece na sua vida é porque você acredita dessa forma. É uma discussão muito radical e muito antes de uma crítica teórica a uma outra teoria ou a religiões. Ele está tentando desconstruir a existência. Exatamente. A vida. É muito, a forma é de pensar do ser humano, né? Então, é que na magia do caos você vai ter muito dessa coisa do... Por exemplo, você pode orar para um deus ficcional, que isso tem tanto valor e tanto poder quanto um deus que muita gente acredita. Oh, eu tenho um trechozinho dele que é interessante. Manda aí. Que tem a ver com o que você está falando. Coincidentemente estava aqui, reservado meu celular para ler. As palavras Deus, religiões, fé, morais, mulher, etc. Ele usa muito etc. Nos textos, etc. É mais fácil, né? Isso é coisa de britânico. Sendo elas formas de crenças, são usadas para expressar diferentes meios, entre aspas, de controle e expressão de desejo. Uma ideia de unidade através do medo, que de uma maneira ou de outra deve implicar em escravidão. Os limites imaginados, estendidos pela ciência, que acrescenta 1 centímetro afetuosamente dado à nossa altura, nada mais. Caralho. O conceito de ficção lá do Yuval Hariri é que funciona maravilhoso. Dá uma fundida na cabeça. Eu desisto. Não, cara, parabéns. Vamos desistir, vamos continuar. A gente levanta os conceitos da ficção lá do Yuval, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Que o Yuval, ele fala lá que nós criamos a sociedade em volta, criando conexões, criando ficções e acreditando piamente que elas são reais. Uhum. A ponto delas modificarem a nossa vida. É isso que o Esperto está dizendo. Ele fala assim, nós temos ficções sociais totais, temos ficções individuais, que são ainda piores, porque você não consegue ver elas. As sociais eu consigo ver no Andrei, as sociais eu consigo ver no Vinícius, porque nós acreditamos nela coletivamente. Então elas estão manifestas através de lei, dinheiro, justiça, esses outros conceitos sociais que a gente tem. Mas e aquelas que são individuais minhas, que eu tenho dificuldade para olhar? Eu só vou conseguir observar a existência delas a partir do não lugar. Porque eu preciso não estar em mim para poder observar essa construção. Você precisa ser um observador... Como é que é o nome daquele personagem da DC? Ou é da Marvel? Qual? Se não, for da Marvel, tá errado. É da Marvel, né? Tá errado. É o Sentinela. Vigia. Vigia. O Vigia. Você precisa ser o Vigia de si mesmo. O Esperto tem uma palavra pra isso. É o Rodas Vrebo. Ah, é o Rodas Vrebo. Sim, é o observador ao contrário. Em inglês é Restal. Você adorou traduzir isso, né? Fala oh, maravilhoso. Pra mim, é Restal, com T-A-W, Watcher. Quando eu li esse Watcher ao contrário, eu lembrei do Iluminado. Aí eu fiquei... O Red Rum. Mas o conceito de Zoz não é um conceito novo também. É assim, a Cabala... No Ocidente, talvez. No Ocidente. Não, ou nem assim. Sim, sim, mas... É um conceito... É novo na modernidade, assim, mas... No Oriente tem muitas vertentes falando sobre isso, e na Cabala especificamente, assim, você. O conceito da maçã da caída é o conhecimento. Você só é possível conhecer se eu não sou absoluto. É. Que é a mesma coisa dos olhos. Assim, eu acredito na minha separação para ser capaz de existir, que é também um conceito de Telemann, que é separados pela chance de união. Pra quem não sacou... Pra poder observar e pra poder fornicar o tempo inteiro. Pra poder criar uma dualidade e aí começar a se manifestar. Pra quem não sacou isso que ele tá dizendo, é porque tem uma outra vertente da Cabala, que eu acho que a gente nem falou no programa de Cabala, que Deus criou... O Criador, Deus, Kia, sei lá, chama o que você quiser, Jeová, Yehoa, ele criou toda a galera pra se entender, porque ele não consegue se entender a partir do ponto que ele é. Então essa seria a função daqui. E é isso que é o fornicar, né? Pra poder criar, poder se... Se participar. Mas que egoísta Zeus, do caralho. Deus queria fazer uma... Vai se fuder. Uma infinita putaria. Sabe o que é isso? Uma orgia. Uma orgia gigante. Se Deus tivesse psicanalista, não tinha mundo. Exatamente. Se tivesse resolvido seus problemas... Se Deus tivesse psicanalista, não tinha mundo. Pode crer. Pode crer. Eu quero dizer que a gente é aquela máquina fundamental lá do Guia do Mochileiro das Galáxias. Por favor, exatamente conhece, isso. Pensador profundo. Quem não conhece Guia do Mochileiro das Galáxias, pau no seu cu. Vai ler essa porra. Anota aí, Vinícius. Anota aí. Caderninho do pau no cu. Aliás, é o pensador profundo. Ri muito no metrô, as pessoas me achavam muito maluca lendo Guia do Mochileiro das Galáxias, porque é uma coisa tão maravilhosa que eu ria sozinha no metrô e a galera ficava olhando assim. Inclusive. Mina louca. Inclusive, eu quero fazer um pedido público pra Lívia. Me dá a ordem que eu releio. Por que eu tô dizendo isso, né? Continua. Depois eu me lembro disso. A Lívia tá perdida, gente. Não pergunta nada pra ela hoje. Não complica mais do que já tá. Pelo amor de Deus, sai dos olhos. Que a gente nunca vai chegar a nenhuma conclusão. Vamos pra frente. A gente tem que ir pra postura de morte. Postura de morte e o neném. Neném a gente já falou. Neném falamos. A gente nem aqui. A gente falou lateralmente, mas... Bolanhos... Ah, lá vai. Já fazia o Chaves fazer a postura de morte através de seus piripaques. Olha, pra quem tá vendo aí. Com certeza. Pra quem tá vendo aí, postura de morte é mais ou menos o que eu tô fazendo quando eu tô tentando entender o que esse pessoal tá falando. Eu não tô entendendo. Tem uma pergunta do Cadu Martins de Oliveira. Braço, Cadu! Postura de morte é uma atitude, uma postura única, uma postura pessoal? Que leva a um objetivo comum, que seria a gnose? Que porra é essa? Sim. Significa? Sim. E não. Nem isto, nem aquilo. Não. Assim, ele tem. O Spellman Book of Pleasures, ele tem uma descrição meio obscura sobre o que seria a postura da morte, né? De você fazer. Tem um lance de você respirar, ele vai descrevendo que você vê uma luz. Só que em outros lugares, em alguns quadros dele, ele faz outras descrições. ao meu ver, a postura da morte é um método poderoso de, é você encontrar um método poderoso de gnose. E ele fala, a morte é tudo. Você precisa morrer, você precisa matar as suas crenças e colocar seu corpo identificado com os ossos e incluir antes de conceber. Ele repete isso várias vezes. Essa ilustração do lado esquerdo aí é uma representação da postura de morte. Que é uma privação, né? A postura da morte. É. Tem um outro quadro dele que chama A Postura da Morte em Ação. Que aí o que tem nesse quadro? Tem um que parece ser ele pelado no ásano do dragão, que é quando você senta no seu joelho, com uma serpente em volta, que indica com uma constrição, né? É. E tem, eu acho que tem um desenho como se fosse o ásano do Pan, uma sombrinha com o ásano do Pan. Então, pra mim, assim, ao meu ver, é uma forma, você encontrar uma forma poderosa de gnose pra você morrer, e ele fala de morte várias vezes, que é preciso você morrer, que você, quando você morre, suas crenças são canceladas. Suas crenças são canceladas, você é um com o universo, você... É aquele momento de vazio. Naquele momento, nenhuma realidade está definida. Então, você inclui uma ideia antes de conceber. E essa ideia passa a ser orgânica. Exatamente. A realidade se vira pra incorporar essa porra, né? Essa teoria. Exatamente. Você está transformando o universo inteiro, transformando você mesmo. Caralho, a partir desse ponto de vista, o sigilo vira uma coisa tão mais poderosa, né? Tão mais gigante. Exatamente. Daí a importância do paradigma, né? Não é você só fazer porque você sabe que vai funcionar. Não. Você tem uma crença de eu acho que funciona por causa disso, torna a sua crença mais orgânica. Sim. Né? Por que esse lance de crença orgânica? É a ideia de que você engana o Galvão Bueno de forma que ele vai acreditar... Ele não vai ficar encrencando com aquilo que você quer que aconteça. Eu acho que isso põe em xeque muita coisa, que eu acho que vem muito ao conto desse lance de magia do caos na internet, que é uma coisa que muita gente não se pergunta, assim, cara, o universo é o universo, a sua mente é humana, e você fala com... Você acredita mesmo que quando você fala assim, eu quero ganhar Mega Sena, o universo está entendendo o que você está falando? É, o segredo, né? Porra nenhuma. Assim, o universo, ele tá entendendo uma emanação de Zós. O que significa... Qual é... E Zós é a realidade feita. Você já é Deus. O que você é, o que você vive, já é a sua vontade. Se você tá impondo um desejo novo, que representação o universo vai criar para esse desejo? O que você quer? Você quer, no fundo, aparecer e transar pra caramba, porque você quer ser rico e ter mulheres ou homens à sua disposição. Você quer de verdade. Ou você quer ter status, ou você quer falar pro seu pai que você não precisa dele. O universo, ele vai entender o desejo todo. Qualquer inclusão antes da concepção, ela vai incluir o universo inteiro. Você vai criar o universo inteiro. Então, qualquer desejo que seja pequeno, eu quero mover esse livro de cá pra cá, qual é a sua intenção verdadeira aqui? Se você não tem nenhum conceito de autoconhecimento, você não sabe o que você está fazendo. E não é que não funcione, porque você já é Deus. Toda magia vai sempre funcionar. Só que se você não tiver... Você se boicota, né? É óbvio. Então, a coisa, para mim, o que é mais comum em magia, principalmente magia com pouca experiência e pouco autoentendimento, é a autossabotagem. Por isso, quando a gente fala... A coisa mais comum é se conhecer, né? Se destruindo e... Você tá se destruindo. Acho que essa é uma boa palavra. Se você faz... Porque você pode fazer o que você quiser, né? Aí começa por aí, tem que né? Pedir desculpa pro servidor. Você pode fazer o que você quiser, né? Foda-se. Faz o que você quiser, tá tudo certo. O problema é teu. Não somos seu pai. Mas a magia ela se torna muito graças mais. Graças a Deus, chorar no banho, né? Ela se torna muito mais poderosa a partir do momento em que você tem um autoconhecimento pra saber realmente o que você deseja, né? Pra saber realmente o que você quer, pra onde você quer ir. Que é isso? É que desejo é esse. Quando você deseja eu quero pegar esse emprego. Eu não quero só emprego, eu quero você o quê, quer né? Você quer tudo, você quer o universo inteiro. E aí, assim, pra mim, quando você faz magia, você recria o universo inteiro desde o começo do universo até o fim. E todo o universo está transformado. E o universo é muito mais fluido e plástico do que a gente imagina. É fácil mudar o universo. E a gente já faz isso o tempo inteiro. Quando você faz magia, você precisa entender tudo o que você está querendo. Se você não tem um mínimo de autoconhecimento, vai funcionar. Vai funcionar para onde? Você manda lixo junto com a mensagem. Normalmente não tem nada a ver do que você está pedindo. Entendeu? É o ruído, né? Mais ruído. Você está desejando mais ruído do que aquilo que você está escrevendo. Entendi. Né? Tem uma frase que diz assim, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É mais ou menos isso? Tipo eu assim, se você não se conhece... Eu acho que não é nem serve. Pra qualquer lugar você vai, né? Vai. Não sabe pra onde ir, pra qualquer lugar você vai. Tipo, qualquer lugar é lugar, repetindo, né? Repetindo, cara, né? Eu mesmo nunca vi um homem que já não seja Deus. Uhum. É uma frase do cara, que ele repete e, isso. E o louco, é um cara que anda com puta, boêmio, no boteco, marinheiro, no porto. Não. A galera, nada contra os anões, mas é que na época vocês sofriam mais preconceito do que ainda sofrem hoje. Não que vocês não sofram o suficiente. Falando com os anões, né? É deixar claro. Hermafroditas. Sim, uranianos, né? Que eles chamavam a galera que. Uhum. Eu acho sensacional um anúncio, né? Foi aquele que ele colocou? Que procura-se. Não, esse foi o Crowley. Foi o Crowley que colocou? Um anúncio procurando gente feia. Eu pensava que tinha sido ele. Procura-se anões. Mas, não, ele não botou porque ele não tinha dinheiro pra isso. Não, mas ele devia estar no mesmo rolê, viu? Chamou um outro. Detalhe, novamente, esse porque na época era uma época vitoriana, o conceito de belo estava muito definido, né? O conceito de belo era uma coisa muito estruturada, isso é a arte bela, isso é o belo, isso é aquilo outro, que até a gente vai ver que toda a Europa tinha isso, tanto é que o Hitler tem isso extremamente bem definido na cabeça dele, né? O governo nazista tem o conceito de belo estruturadíssimo, e a ideia dele é justamente contra que a belo em tudo. A belo em tudo. Não é que ele tava lá pra experimentar e vamos por curiosidade mórbida pegar a anã. Deve ter também? Deve ter também. Mas ele queria achar o belo naquilo que a sociedade não encontrava belo, pra encontrar a verdade. Eu tava muito pensando nisso sobre tava o sistema. Chorra, muito maluco. Eu não falo nada no episódio. Quando começa a falar, você me zoa. Mas quando você fala, é importante. Ah, opa. E você não fala do Chaves. Eu tava pensando. Eu tava pensando justamente como Hitler deveria ver todo esse esquema, né? Porque a gente falou recentemente, é o álcool, recentemente lá no Mundo Freak e tal, e ele tinha literalmente asco por isso, e ele caçava as pessoas. E eu tô pensando aqui, nossa, que já pensou se ele estivesse lá? E tem a relação entre ambos, na verdade, né? Que o Hitler tinha uma profunda admiração pela arte dos pés. É, pede um quadro. E os pés chegou a mandar uma carta pra ele falando: você vai tomar no meio do olho do teu cu, que eu não vou fazer quadro nenhum pra você. É verdade. Enfia essa carta no seu rabo. Eu não sabia. É verdade. Mas como que ele tinha uma... Peraí, que antes agora a minha cabeça explodiu. Antes da guerra. O Hitler gostava, ele gostava da arte dos pés. Gostava. O Hitler que encomendou. Antes da Segunda Guerra, mandou uma carta pros pés falando: pinta um quadro meu, vem aqui na Alemanha, a gente vai te tratar bem. Pinta com meu pinto? Olha que ele pinta, hein? E aí o Sper por motivos, ó. Primeiro que ele é nacionalista pra caralho. Eu não sabia desse rolê, pera que eu tô chocada, vai. Sim. O Hitler pede isso, porque ele pediu o quarto. Na verdade, o Hitler, qualquer artista em ascensão, qualquer artista minimamente importante, ele pedia pra fazer um autorretrato. Tinha autorretrato do Hitler em todas as repartições públicas, em todos os lugares possíveis dentro da Alemanha. Tem uma parede, tem um quadro do filho da puta, né? Era essa a ideia. Então ele pedia vários quadros e ele tinha alguns falam que ele tinha uma galeria pessoal de quadros, autorretratos, né? A resposta do Sper pro Hitler foi nas linhas de... Não sei exatamente a palavra, né? Uhum. Mas foi nas linhas de: se o que você tá propondo é epítome da civilização, eu quero ser um animal pra todo o resto da minha vida. Exatamente. Que beleza de resposta! Chocada. Esse comentário no Facebook ia dar quantos likes? Gente! Lacrou! Lacrou! Aí, em 1945, Londres sendo bombardeado, caiu uma bomba no apartamento dos pés, não explodiu, explodiu e não fudeu tudo. É. Assim, fudeu o teto e tal, ele fudeu, teve que morar de favor, né? Durante um tempo. Mas as coisas e ele falava. Não. E ele sobreviveu. Tem foto dele com uma bomba, assim, um buraco, né? Virou a mesinha do centro dele. Foi uma bomba que não disparou, né? Caiu porque era aquelas bombas gigantes de metal, né? Caiu e não explodiu. Uma blitzkrieg, né? Mas eu sei que ele se machucou nisso. Ele ficou fudido, ficou com um lado do corpo paralisado e tal. E ele ficou falando: essa é a vingança do Hitler. E ele aceitou a vingança do Hitler, isso que é legal. Ele aceitou de boa. Pronto. Eu juro que eu não sabia disso. Ele não, mas ele tava tão fudido nessa época também. Ele já tava veinho. Ele já tava tão fudido, mas tão fudido. Não, mas ele não tava pra morrer, não. Ele viveu mais uns 10 anos. Não, depois. Ele tava mentalmente fudido, né? O período da pós-guerra, imediatamente pós-guerra e durante a Segunda Guerra, ele tá muito fudido, né, cara? E tem até a história de que ele, na Segunda Guerra, ele pede pra ir pra guerra, ele negou. Agora pra ele falar: meu senhor não tá em condição isso de fazer nada. Só não vai estar rolando. O quanto Hitler era burro, bicho. Caralho. Sim. Hitler era burro. Posso lançar um shade aqui, rapidinho? Vai. Acho muito interessante que aí a gente até queira uma sensação de dualidade entre os dois, né? Egoísta. Os dois tinham bigodinho. O Hitler buscando um classicismo, o belo do clássico, né? É muito dessa figura que hoje a gente encontra no Facebook também, né? Claro, do cara que é o elitistazão. Sim. Que não. A arte é só o que está no Louvre. É, e uma parte do Louvre, não diga-se pode, de passagem. Porque entrou a Beyoncé lá, não é arte não, mais. Não, Beyoncé não é arte. É, pois isso é muito interessante, né? Como existe essa coisa do ágino mesmo, gente, procurando essa pureza artística. E detalhe, ele tá fazendo isso antes dos movimentos modernistas, né? Ele tá fazendo isso antes do movimento modernista, não, perdão, gente. Antes dos movimentos surrealistas, ele tá fazendo isso antes da... Antes, before school, né? Antes de ser porra, que da hora. Antes do Dadá, desenho automático, antes, o cara era muito pequeno. Gostando muito desse moço, não conhecia muito ele. Mas agora que ele falou isso pro Hitler, eu tô gostando mais ainda dele. Vamos lá, então ele tem essa postura de morte, que é muito daquela coisa que a gente fala da magia do caos, né? De você entrar na gnose. Eu acho que essa parte aí é a parte que realmente toca com o pragmatismo da magia do caos. É uma técnica que ele desenvolveu, que ele chamava mesmo a arte de crer. É, que é a sigilização, que também não é novidade. O tantrismo tem toda uma ciência para você, os yantras, para você visualizar forças da natureza, e para você... O tantrismo tem uma técnica que é muito parecida com a sigilização, que é você pegar um objeto de desejo e pegar um pedaço, tipo assim, eu quero transar com o Vinícius. Eu sempre quis. Aí eu pego aí um pedaço, por exemplo, uma roupa, ele sempre usa essa roupa verde. E eu vou reduzindo a roupa verde, uma hora eu vejo essa lista aqui. E eu começo a visualizar só a lista de uma forma que não é o Vinícius que eu tô visualizando. Eu tô visualizando mas um pedaço daquilo. Mas ele representa aquele desejo de forma que o meu consciente não saiba que é o Vinícius. Mas o subconsciente sabe. Isso é uma técnica tântrica antiga, que a sigilização é isso. É você cortar a sua parte consciente que atrapalha o desejo para você incluir antes da concepção. Para né? de alisar aí, meu homem. Oi? Ah, não faz isso. Não, o que ele contribuiu de verdade nessa parada de sigilo é o lance do método das letrinhas, né? Sim. Isso é inovação dele. Isso é dele, que é dadaísta, né? Ele fez antes, mas é esperiano pra caralho, mas dadaísmo vai fazer coisas parecidas também, fazer poesias misturando. E até o... Eu acho sensacional. Como fazer uma poesia dadaísta? Você pega um jornal, você recorta todas as letrinhas, você coloca dentro de um saco. Joga foto. Você... Cartinha da Xuxa. Cartinha da Xuxa. Sorteia as letrinhas e faz um poema dadaísta. Isso é parecido com o tarô discordiano do Rafa Fernandes, que ele um dia vai explicar pra gente. Gosto. Só para constar essa parte do fragmento, né? Como o Frater Ad falou agora há pouco. Ele tá no Ian Frais, né? O João da Batatinhas, o Ian Frais lá, ele tem uma forma de sigilização que é muito legal, que é desenho automático, né? Você pensa na parada, vai desenhando, recorta um pedacinho do desenho e você refaz aquilo modificando. Ele fala pra você recortar uma folha pedacinho. Inteira e o pedaço da folha que te chama a atenção, você faz um círculo em volta. Reproduz uma outra quatro e vai reproduzindo, vai. Vai reduzindo, reduzindo. Uhum. Aí uma hora fica potencializado aquela redução. Mas o lance é que a criação do sigilo antes do Sper era uma coisa muito mística. Você precisava usar. Simbolismo planetário, você precisava dar uma piração foda, usar método da Golden Dawn. Quadrado mágico, associações... Mas não tinha muito isso, essa liberdade de criar tão livre assim. Não, o Regardi chega a relatar coisas da Golden Dawn que tinha... Mas era muito limitado. Era e era no alto nível também, né? Entidades, entendeu? Não era um sigilo pro quero ter a força de um tigre, né? Então, o sigilo era passado de pessoa para pessoa, como, por exemplo, na Goécia. Como, por exemplo, no Facebook também. Hã? Você convida um... Energiza esse aqui pra mim. Ai, meu Deus. Toca essa penhadinha. Ah, fala aí. O raciocínio é o seguinte. Antes, o sigilo ficava e eram, tipo, os símbolos dos demônios da Goécia. E era passado de um pra um, pessoa pra pessoa. Ele propõe você criar e dar... Nascer. É mais livre, né? Então, o que eu tô dizendo é que já existiam formas de você criar o seu, mas era uma coisa que demandava um conhecimento hermético tão cabeludo que não era uma coisa simples. Ele ensina isso no Book of Pleasure em duas páginas. Ninguém entende. Não. Essa é uma das partes que dá pra entender do livro. Até hoje ninguém entendeu. Ele dá exemplo. Os sigilos antigos, eles tinham que ter uma certa fórmula, né? Você tinha que fazer certas partes que tinham que ser iguais, não é assim? Uhum. Você não podia fazer o seu, seuzão. Sim, assim. Não. Tá. É isso aí. É, e mais uma vez, batendo na tecla de que eu acho que ele era um tantrista, na Índia, os tantristas são os magos, os macumbeiros. Assim, se você quer abençoar o seu casamento, você chama um cara. Agora, você quer fazer o trabalho para atacar alguém ou para fazer seu casamento ser de uma determinada maneira, para mudar a matéria, é o tântrico que vem. E aí ele vem e vai usar as técnicas, inclusive de sigilização, que são só de outras maneiras. Eu acho que ele bebe nisso. Também, sabe? com outras referências, etc. Mas ele realmente, assim, a técnica de usar as letras, que é muito eficiente e rápida, ocidental, mais uma vez, né, de fazer rápido, de produzir, ele tem essa inovação, né, que é poético também. Uhum. Transformar uma palavra, uma frase num mantra. É maneiro, é legal isso, né? Assim, é artístico até. Uhum. Você transformar um desejo seu num mantra, que você pode ficar repetindo. Você não consegue separar o esper mago do esper artista. Na verdade, um só existe por causa do outro. Eu acho que sim. É, tanto que textos sobre magia dele saíram em revista de arte, né? É. E vice-versa. É. Como é que vice-versa, não? Vice-versa, porque assim... Textos de magia saem na arte, mas textos de arte saem na revista de magia? Não, mas em livro de magia. Mas em livros de magia saíram muitas ilustrações dele. Ele era o ilustrador. Ele era chamado para ilustrar tudo que tinha de oculto na parada, sacou? Entendi. Qualquer autor que fosse fazer um livro de ocultismo que precisasse de... Ele fez um papel de parede, uma ilustração para um papel de parede, para uma ordem? Não sei disso. Deve ter. Os caras fez tudo, porra. Tava ele fez as ilustrações todas da loja da OTO do Grant. Então, mas inclusive, deu um jeito de pintar a mulher dele pelada. Por que não, né? aí a minha coisa é o seguinte. Perguntaram assim, nosso grupo do Magicano, perguntaram assim, cara, eu queria ver como é que é a reunião de briefing do Crowley, explicando pra ele o que ele queria pro Spé. Que ele ilustrou coisa do Equinox. Aí começa assim, eu quero dar o cu. Como é que não. Você vai botar aí? Não tem briefing, tem poema. Ai, cara. Inclusive tem, eles deram uns peguetes, né? Não, eu acho que não no começo, mas depois. Diz a lenda. Eu sei, mas não duvido, Kelly. Diz a lenda. Eu pegaria. Que ambos. Eles... Contar a história, né? Então, diz a lenda que eles se desentenderam justamente porque o Spé falou assim: ó, tu tem limite. Caralho, não. Pro Spé falar que tu tem limite. Tira a mão do pau. Tira a mão do pau. Agora! Pro Spé falar que tu tem limite é porque o Crowley tava muito bom, né, cara? Meu Deus do céu. Tem um texto. Ele tava com medo da herpes transplutoniana. É, só pode. E que ele pegou com lã. Que ele pegou com o Langer. Que coisa horrível. Foi o que eu pensei. Na saída do Sper da Astro Argento, o Crowley escreve artista, dois pontos, não entende organização. Make sense. Motivo da desilusão. Make sense. Eu conheço algumas pessoas que foram demitidas de agência de publicidade, mais ou menos, conheço. Diretor de arte saiu por quê? Artista. O Crowley, ele tinha uma parada dessa, que ele vai estudar letras, né, a versão lá de letras, que ele falava que como ele era um artista, ele precisava de mais método, porque ele era muito livre. E aí, estudar letras ia dar método, porque se ele estudasse artes, fodeu. É... Olha, acho que ele tava com medo de ficar mais preso, na real. Sei lá. Ou de aprender a desenhar, né? Ou de chegar lá e falar, cara, você não desenha. Você é um bosta. Aí, só um último ponto sobre a postura da morte, que a gente tava falando sobre magia. Tem a questão, assim, que me parece que ele dá a entender em vários textos dele sobre o poder da gnose. Sobre, assim, existem vários níveis de gnose. Inclusive, o Carroll montou uma fórmula de falar sobre a intensidade da gnose para você alterar a realidade, etc. Quanto mais arraigado for sua crença em relação àquilo que você está desejando, mais difícil e mais você precisa morrer e derrotar e você chegar mais próximo do conceito de Zod, onde não tem crença nenhuma. É o que o pessoal fala, o que a gente fala aqui é do Galvão Bueno. Quanto mais ele for importante para você... Você só psíquico, a gente chama de Galvão Bueno. Porque ele fica. Ó, que ridículo, você pelado fazendo ritual no meio. Inclusive, da sala. Cadê os ouvintes que imitam o Galvão Bueno? Estão esperando ainda. É o Galvão Bueno, ou então é o Faustão falando: oh, meu! Pegou fogo, bicho! Por isso que eu acho que é mais difícil você fazer uma magia pra você ter um resultado imediato do que um resultado a longo prazo onde você possa naturalmente esquecer. Né? O Spera era. Algumas pessoas escreveram sobre o Bruce Lee da magia. Que era um cara que conseguia atingir um nível de gnose muito alto, transformar. Instantâneo, né? Instantâneo. Alto, instantâneo. Transformar desejo em sigilo rapidamente. O cara era um artista, ele transformava letras em arte na cabeça dele. E realizar coisas. Tem várias lendas sobre ele. Sobre na hora. Da sandália, né? Que ele fez uma sandália aparecer. Conta na aí, porta. Conta aí a sandália. É muito boa. Vou resumir a história da sandália. Ele foi na casa de um maluco. Um lorde, né? Um lorde que duvidava da capacidade mágica dele. e falou assim, ah, o que você quer que eu faça pra te provar? Ah, eu quero que você materialize, que faça aparecer aqui na minha frente o objeto que eu tô pensando. Ele, ah, é, malandro. Foi lá na arena de anão? Foi lá, catou um papelzinho. Não, ele usou primeiro um servidor que ele já tinha pronto pra recuperar da mente do cara a informação de que objeto ele tava pensando. Então ele fez uma espécie de telepatia pra captar essa informação. Depois ele desenhou um sigilo na cabeça dele ou no papel, sei lá, pra fazer esse objeto se materializar. Daqui a pouco bate na porta e o mordomo do Lorde falou, meu senhor, aqui suas sandálias. Aí o cara ficou, maluco, como caralho, você fez isso? Brother! Porra, coraçãozinho. É, tem várias lendas dessas, desse tipo, assim. Tem muita história mesmo muita disso. História manifestando dele. O elemental. Da vez que ele fez chover num dia de sol. Não tenho, querido. Ah, não, essa é da senhora Patterson, né? Que ela materializou um negócio que... Não, não foi ele mesmo. E que o cara morreu uma semana depois. A questão é que ele... Foram um casal, eu acho, de pessoas... Sim, ficou trucando. Não é mago boa nenhuma. Duvido que tu faz aparecer uma parada aqui. Eles queriam que aparecesse um elemental. Porque eles já tinham visto o espírito naquelas mesas espíritas, né? De manifestação, vídeo ilusionista. E eles queriam ver o elemental. É, elemental. Aí ele fala, fudeu. Cara, elemental vai dar merda. Então. Segundo a interpretação do Espero, o elemental não é tipo hoje em dia essa coisa de abraçar a árvore, que é o gnominho, é essa lamandrinha. Não, era um diabo dentro de você. Mas essa é a minha maior crítica. Se você acha que você tá lidando com espíritos da natureza e eles são fofinhos e você é uma bruxa, começa de novo. Eles não são fofinhos. Então, mas antes disso até, o que ele acreditava era que o elemental era uma parte sua, oculta do seu subconsciente. Sim. Que não necessariamente vai ser legal você puxar nesse momento. Opa. E eles tiveram uma experiência super traumática de que começou a aparecer um bicho com véu, né? E fedia bastante. Fedia, ficou tudo nublado. E ele falou, não, cancela. Aí o cara falou, porra, vou ter que banir. Aí foi lá e baniu. Falou, baniu. Seus filhos da puta, manda trazer e agora aí, tem que banir. Uma semana depois um morreu. O outro foi internado. O outro foi internado. Ficou maluco. Ficou doido. Até outro problema que pro ouvinte aqui que tá ouvindo a gente. Quando o Sper fala elemental, você não sabe se ele tá falando de elemental mesmo. Porque o vocabulário não é o mesmo. Então ele pode estar falando de elemental e ele não está falando do elemental que a gente conhece. Ele fica meio homúnculo. Ele está falando de espírito, mas ele não está falando do espírito que conhece. Pode ser que os caras foram lá para ver o elemental fadinha. Oh, mostra o elemental fadinha. Espera aí que eu vou mostrar. E trouxe o goétio, tá ligado? Você não tem como saber exatamente o que é, porque o vocabulário não estava batido como a gente tem hoje um vocabulário mais certeiro, né? Tem a fofoca do Gardner também. Opa, nossa, ai, conta. Dessa maneira, que é o cara do Wicca, né? O Gerard Gardner. Ele vai no Spear e pede pro Spear fazer um amuleto pra ele recuperar uma médium que ele tinha perdido. E primeiro já é muito interessante que o Gardner ser um cara fodaço de magia e pedir ajuda pra fazer um amuleto. Sim. Que o cara, eu não vou dar conta. Hoje em dia a gente vê muito isso, o cara que vai na Umbanda, né? Pedir pra fazer uma merda e vai na Umbanda pedir pro amigo bandista desfazer. E o Spear nem sabia que quem roubou a médium era o Grant. Que era amigo do Spear. Mas ele faz o amuleto e o Gardner recupera a médium. E funciona. Olha que louco. Tem uma outra história famosa, né? Que é do Crowley querendo fazer um bagulho do jacaré. Jacaré não sei quando, né? Não. Tá, posso contar do jacaré? Que o Crowley e o Gardner não sei quando. Aqui anda pra caralho. Anda, morte, dá rabeta. Man down. Que o Crowley chega pro Gardner e fala: maluco, tem uma ideia muito louca. Vamos fazer um totem fudido. Nós sacamos um jacaré. Que não deve ser fácil de achar um jacaré lá. Jacaré na Inglaterra. Não deve ser fácil. Vamos importar do Egito essa porra desse jacaré, do Nilo. Nós vamos botar o crocodilo, sei lá, você prefere o que você quiser. E vamos colocar esse filho da puta aqui, nós vamos fazer um rito muito louco. Sobek, vamos sacrificar o desgraçado. E aí nós vamos fazer um bagulho, um totem, usando a pele do jacaré, os ossos esticados, ficar muito louco. Aí o Sper já era mega ativista protetor dos animais pra caralho. Chegou pra galera e falou assim: seguinte, se fizer essa parada, eu vou fuder com vocês tudo. Vou botar no cu de cada um pra que não aconteça. Aí o Crowley apaixonou. Aí o Crowley, o Gardner fala: você não gostou? Não. Ele falou: Sper, não. Você vai querer atrapalhar? Vou. Aí o Gardner olha pro Crowley e fala: então não vamos fazer não, mano. É, melhor não, cara. Tô maneiro assim, né? É, tão legal essa ideia. É, não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma bosta. Aí a hierarquia aí pra você. O nome disso é hierarquia. E olha quem tava junto com... Atenção quem tava junto com o Crowley querendo pegar o jacaré, viu? Não vou dizer nada, mas já disse, né? Não, cuidado aí, jacaré Del Chan. Fica de olho. Que inclusive tá morando no Canadá, hein? Beijo. Ah, é. Excelente informação. O quê? Que tem informação? Que tem informação? Meu Deus. Eu tô. Cara, eu tô fazendo. Eu tô, a mesa tá muito intelectual, tô conseguindo finalmente derrubar esse mito. Eu tô sendo a tabula rasa puxando tudo pra baixo. Obrigado por isso, André. Então vamos lá, gente. Vamos falar então da Arena de Anon, né? Não é Anão, é Anon, né? É um lugar no WoW. Destination of Anon. Não, não, não. Então, eu pensava que você ia conseguir fazer um capítulo, um episódio não, sem cantar. Eu não posso. Desculpa. Fazer, né? Não. Alguém tem que segurar lá em cima. Você. Você é essa pessoa que fala alemão. É, porque se depender tá do Vinícius. Do poço de cocô e você tá segurando a corda. Se você vier pra baixo, quem vai puxar? Se eu falo de World of Warcraft, eu vou fazer... Ah, mas World of Warcraft é legal. Não, é pular junto no poço. E nadar, né? É tipo, pode puxar. Aí junto ao meu lado. E a corda caindo, né? E a corda caindo. Vai, Arena de Anon. Arena de Anon. Arena de Anon, a Lívia falou uma parada aqui, não sei nem se vai pro ar. Ou se o André não deve ter cortado, não, porque, né? Eu cortei sim. Sheiliana. A Sheiliane é foda. Essa eu cortei, de verdade. Tá bom. É, a Sheiliane aqui. Que é sobre o, se ele fez os servidores da Arena de Anon pra ganhar na corrida de cavalo. O Four Cards, né? Four Cards, não quer? Surrealistic Four Cards, acho que é isso. O é... Que é isso? Que é os cartões de previsão de corrida de cavalo. Que ele fez pra vender. Ele fez uma meia dúzia, né? Sim. Pra vender, né? Esses cartões. Ele fez duas edições. Uma que era padrão, que era tipo feito na gráfica, a outra que ele desenhava ali na hora em troca de moedas. Trocado, né? Que a gente fez um teste muito legal com o pessoal do Kalen. Eu não fiz esse. Você não tava nele? Eu fiz. Manda um recado. Babado. Eu fiz o teste, inclusive, com ele, foi bem legal. Usando uma forma de jogo. Não, um amigo meu fez um teste usando uma forma de jogo ilegal, chamado Jogo do Bicho, e teve algum resultado interessante. Entendi. Mas não conheço esse cara. Usando é foda. É foda, só perigosaço. Então, e aí foi legal o resultado. O resultado se pagava. Não tinha nenhum grande lucro, mas se pagava. O pessoal chegou aí pra corrida de cavalo e eles tiveram um lucro legal, acertavam acho que 7 de 10, assim, era a média. Tá bom pra caralho, bom né? Bom pra caralho. Sim. Considerando cada par eu tenho que... É, e, já ainda cavalo, foi, e ainda foi muito louco, chegaram lá e tinha um cavalo chamado Nuit. Aí galera, é nesse aí, foi aí. Era Nuit o cavalo. Não, mas o lance desses cartões aí é que você pega o número do cavalo, né? É. Escreve atrás de cada cartinha... Na frente, tudo tem igual. Tem a carinha desenho, do servidor, servidor. Que é o servidor que descobre quem vai ganhar a corrida. Você vai lá, dá uma embaralhada, puxa uma carta e o nome do cavalo é esse aqui. Aí o que o pessoal fez foi o outro uso, né? Que é descartar uma carta escrevendo no It o nome do cavalo atrás e tipo, é esse. Vai lá falando pro servidor, vai lá, filhão, trampa aqui. Adivinhar, fazer ganhar. É, trampa aqui. Foi legal, o resultado foi bacana. Acho que deve ter alguma coisa sobre isso aí por aí. É o avô dos 40 servidores? É, sim. Então, a Arena de Anon é o avô dos 40 servidores. É muito parecido, porque ele não fez pra isso. Foi ele começou. Primeiro ele faz o alfabeto do desejo dele, isso aí, recado pra galera, faça o seu alfabeto do desejo, acho que é muito importante. Tem muita gente usando dele, mas usa de molde, porque o modelo é interessante, se você quiser, mas faça o seu. E pra cada letra do alfabeto do desejo, que tá relacionado a uma situação sexual e a um sentimento importante pra ele, né? É uma letra, uma forma sexual de abrir isso e uma... E um sentimento que ele acha importante. Isso na base dele, né? Na base dele. Uhum. Na base dele. E na base dele também, ele associou um servidor, que não chamava isso, era só espírito pra ele, ponto final. Ele chamava muito de familiar. Familiar, né? Espírito, elemental, você não tem outro nome pra isso. Um servidor, pra gente hoje, que fazia uma função relacionada àquilo. E aí ele chamou toda essa galera toda de Arena de Anon. E a gente fala que Goetia é o Gotaketchenal do Pokémon, né? Uhum. Já tava aí um... Essa era a coleção de servidores pessoal do Sper. Pokédex do Sper. Eu queria adicionar dois pontos aí sobre o alfabeto dos desejos. É, o primeiro é que assim, ele sempre foi bem radical em achar que a invocação das forças, o alfabeto dos desejos eram 22 representações, como eu estava explicando, forças, de invocação de forças, que eram forças dele mesmo. Sim. Né? Que os olhos é tudo. Então qualquer força que eu invocar, que eu criar, sou eu mesmo. Então, ele era bem... Inclusive, ele tinha algumas críticas sobre médiuns, né? Porque o médium... Sobre o cavalo da Ubanda, por exemplo, que é alguém que está sendo cavalgado por uma outra força que não era mesmo, né? É... E outro ponto é que são 22 letras. Uma Você tem três variações que lembra muito a Yin, a Yin Sof, a Yin Sof Hour da Cabala. Uhum. E as outras 21 letras, cara, são muito parecidas com o alfabeto do John Dee, é. Que é o Enochiano. Muito, inclusive o W. Wallace, que faz talvez o único especialista mesmo de SPEC, que escreve aquele From Inferno to Zeus, que são três volumes gigantes. É, tem um desenho que a gente pode até achar depois na internet, que ele bota um do lado do outro. Tá no post. Tá no post? Não. Vai estar. Não vai estar. Ele tá prevendo o futuro. Eu queria saber onde tá esse alfabeto, porque ele não tá em nenhum dos livros que eu conheço. Não sei. Que os livros mostram letras isoladas, mas eu nunca vi. Sim, esse alfabeto. Esse compilado, né? É esse o problema de você estudar uma coisa há muito tempo. Você não sabe mais aonde foi que você viu. Não, total. É. E ocultismo, às vezes aparece gente assim, você, ai, Keller, mas aonde que eu vejo referência disso? A gente não sabe mais, cara. Não, meu irmão. Essa porra. Isso aí é um sonho, porra. É, e tá completamente válido, porque essa porra é tudo conhecimento pulverizado, tá ligado? Você pegou 5% aqui, 10% ali, 20% ali, 30% você tirou do seu cu, né? E aí você não sabe o que tá acontecendo, mano. E a prática do alfabeto de Anão, acho que era da Arena de Anão, era legal falar? Mas então. Beleza, então pelo que eu entendi, a Arena de Anão era um conjunto de servidores do cara que ele utilizou através do alfabeto do desejo dele, correto? É, sim, e assim, ele desde sempre, desde a época da senhora Patterson, ele sempre viu muitos familiares ao redor dele. Esse lance dele enxergar a totalidade do universo como parte dele, né, sempre fez com que ele enxergasse coisas que estavam ali, ou não estavam, mas ele achava que estavam, e que conviviam com ele. E pra sistematizar isso foi um pulo, entendeu? Cara. O mais famoso que é o Águia Negra, que eles chamam. É. O Águia Negra é como se, entre aspas, é como se fosse o SAG dele, o SAG se ele tivesse... Ah, é um tem... cara? Pensei que fosse uma Águia Negra. Sabe o que, que é? Não, esse é o Águia Negra. Águia Negra. É tipo todo sentado, tem o Águia Negra. Mas sabe o que eu acho legal? Ele tem um traço, tem um nome indígena e tal, mas ele tem um estilo de desenho. Meio chinês, Lang, né? Do chinês. É. Isso eu acho muito bacana, esse né? Esse é o Papagaio Moreno. Papagaio Moreno. Quero ver a sua pintura do Papagaio Moreno. Gostei. Fãs. Arte dos fãs. Dizem que quando ele se desentendeu com a Águia Negra, foi... Morreu, né? Morreu. E morreu. Tem uma parada assim, tipo, no fim da vida, ele... Tretou com o Sag? Eu não lembro se o Águia Negra queria que ele... Exatamente, o cara olhou pro próprio Sag e falou, vai tomar o seu cu. Fica falando aí o que eu quero, eu que sei o que eu quero, vai se fuder. E que eu acho genial e completamente coerente com o sistema dele. Deixa eu aqui com meus gatos e vai... Exatamente, porque tem uma parada assim que ou o Águia Negra queria que ele publicasse sistematicamente mais claro, ou ele queria publicar sistematicamente mais claro e o Águia Negra não queria. Foi um dos dois. Um queria e o outro não. E ele morreu. Porque o Águia Negra não tem como morrer. Já, né? Então quem sofreu foi ele. E tem uma parada que a gente brincou da bomba, né? Que ele viveu o dia a dia com a bomba na mesa de centro. Mas, cara, pra o cara que acorda de manhã e vê Elemental no dia a dia, tá ligado? Vai achar estranho uma porra de uma bomba. O que é uma bomba? Não explodiu, tranquilo. Exato. Fez uma casinha pros gatos. Exatamente, na bomba. Ficou tudo certo. Pega essa merda, é perigosíssima. Pode ter transado com a bomba, cuidando pra não fazer muita fricção, né? Aqui. Dá algum problema? Ajuda imaginando. Se curtir, pode com a bomba. Imagina isso. Aí eu tenho uma outra pergunta. Olha a bomba. Olha a bomba. Desculpa, continua. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta que eu não consegui pegar direito. Na verdade, eu pensava que era do Grant, que é essa de ressurgir satávica. Ah, tá. Que é da onde o Grant vai tirar que Cthulhu pode ser uma ressurgir satávica. Tipo, foi o Sper que veio com esse conceito. O que é atavismo? Uhum. Na biologia, o atavismo é toda a memória que um descendente tem dentro dos genes de físico. Aí vai mais além. Aí você começa a ir mais além. Sexo animal. Agora é novo, né? Assim que vem sexo animais, é assim que surge. Psicológico, comportamental. Aí você começa a derrubar o da biologia e entrar nesse. E a ressurgência atávica, que é isso, é você saber buscar essas coisas primais que estão primais dentro da sua mente. Você fazer um resgate de algo primitivo. É. Dessa memória. E eu espero, influenciado pelo Darwin, que era coisa recente na época. E era foda, né, galera? Era foda. E é foda até ele hoje. Ele falou, caralho, que não quer dizer que o ser humano veio da ameba, que veio dos primeiros répteis, que veio dos primeiros mamíferos. Blá, blá, blá. Isso tá em mim. Isso tudo tá em mim. Então, a ideia dele de ressurgência atávica é isso tudo. É resgatar dentro da psique. Esse forma mundo, mágica. Como é que forma? Ele que surge com essa ideia. Magicamente, ele que surge com isso. E ele, justamente dentro do paradigma lá do auto-amor, Ele surge com a ideia de que você se conciliar com essas ressurgências atávicas é uma coisa boa. Tá. Faz você mudar de perspectiva. Não só, de libertar poderes mesmo. Cara, sabe essa coisa até do que ele falou do cavalo? Na ressurgência atávica, pode fazer uma coisa com isso. Essa coisa é do cavalo. Sexo com animais? Sexo com animais. Não, você tinha falado de mediunidade, né? Seu cavalo. Então, você pode puxar isso. Tá imaginando o cavalo. Cavalo, tá imaginando. Sexo com os animais, corridas de cavalo. Do que ele tá falando? Eu não lembrei do cavalo. O Jim Locke e Sleipnir. Essas coisas primais que se levantam pode estar ligado à ressurgência atávica, entende? Essa é a parada. E aí tem. Já vi visões, por exemplo, de... Sabe essa coisa de que o sangue responde ao sangue? Então, se há uma tradição indígena americana e o cara for indígena americano, então ele tem dentro dele a ressurgência atávica daquela tradição e pode buscar aquilo. Eu já vi muita leitura assim. Eu não concordo tanto com isso, mas eu acho interessante a leitura, tá ligado? É, o primeiro exemplo de objetivo de sigilo que ele apresenta no livro do Prazer... Força, né? É, este meu desejo é obter a força de um tigre. Uhum. Ele não tá falando de ressurgência atávica, mas já, o primeiro exemplo que ele dá, a primeira coisa que aconteceu na cabeça dele quando ele foi explicar o método foi ressurgência atávica. É, e parece que ele usava muito isso para pintar também. Uhum. Ele entrava num transe assim, incorporava uma memória dessa antiga e tem relatos de pessoas entrando na casa dele e tá com o olho virado para trás pintando. No escrito automático, né? No escrito automático, usando essa técnica de ressurgência atávica. Caralho, e o sigilo fazia parte, era um dos principais usos dele da sigilização, era invocar essas memórias. É, né? ele, nesse estado alterado, ele desenhava um sigilo que ele não sabia exatamente o que era e trazia pra dentro pra ver o que ia rolar. E manifestava isso na arte. Talvez seja essa uma influência mesmo da bestialidade da arte dele, né? A mistura de gente com animal. E até é muito interessante também essa parada, que essa coisa de se conhecer, né? A ressurgência atávica é se conhecer a um nível hard, né? Sim, nível hard. Você vai causar em você uma viagem de ayahuasca muito louca pra dentro, você entendeu? Uhum. Isso no puro. No seco eu vou aqui pra, e se conhece pra buscar essa parada pra dentro. Que não dá pra você fazer amanhã. Acordei de manhã e vou fazer a ressurgência atávica. Não, tem todo um processo pra isso, né? A gente tá brincando falando que não um sistema é porque ele, na verdade, ele não explica direito, né? Ele dá. Ele tirou todos os capítulos que ensinava. Ele tenta. A Águia Negra não deixou ele. Com muita força, não fazer isso ser um sistema, né? É. Mas assim, a gente ficou falando todo o tempo de magia do caos. Todo tempo não, só no começo. Não. Um pouquinho. Ficou falando, isso aqui é magia do caos, servidor. Isso aqui não é magia do caos. Não é magia do caos. Obviamente, ele inspirou a criação da magia do caos. Sim. Concordo, plenamente. Eu acho que a magia Algum outro? Qual foi? Quais outras pessoas, quais outras vertentes foram influenciadas por ele? Eu acho que ele influenciou pra caralho a Thelema do Grant, especificamente. Até porque não teve jeito, né? Conviveu com o cara. E por tabela ele influenciou todo o resto que fez no século XX. Porque ele passou um grande período sem... Não vou dizer no ostracismo, mas ninguém tinha acesso à obra dele, porque foram sempre publicadas em quantidades minúsculas. São críticas. É dificílimo de entender. É tudo picotado, né? Pulverizado. Até um livro dele, o último livro dele, é um livro que sai, que são as cartas dele com o Grant. Isso, foi publicado já na década de 80, né? E tem no final é um livro dele, que é o último que ele considerou a obra-prima dele. Cara, é um livro... É o Zoetic Grimoire, né? Tudo que a gente falou hoje, multiplica isso por 1.000, assim. Você fica um mês em cada frase, assim. São só frases. Que então, é outra característica do Nietzsche, né? São só aforismos, assim. E são coisas que você fica ali meditando. Nietzsche puro também, né? Essa parada toda. Então, assim, a influência é geral, né, cara? Não tem como negar. Como a gente falou, ele conviveu com Crowley, ele conviveu com Grant, conviveu com Gardner. Eu vou trazer até mais, eu acho, cara, que ele conheceu também a Dion Fortuny, embora não tenha sido íntimo. Quer dizer, ele teve contato com todo mundo que era importante nessa época. E ele... Pelo menos a turminha da Inglaterra, que é o que estava quente na época, né? E ele zerou a parafernália, né? Então, se você tem uma facilidade por não utilizar parafernália mágica hoje, foi ele, caralho. Parafernália que ele precisava era lápis e papel e olha lá. Ele zerou a parafernália. Se hoje a gente pode falar pra você, ó, se você não tem... Se hoje o... Ah, desculpa. Se hoje o Babalon... O Lomilo do Cat pode falar assim, meu, se você quer fazer o Abramelli e você não tem, seja sincero com você e fala, não tem, faz com que der. Isso também, na época, não faz. Você não achou óleo egípcio? Não faz. É, essa quebra do cerimonial dele é importante. Então eu acho que essa facilitação e aquela coisa do ser sincero consigo mesmo que o Babalon fala tanto, né? Fale com verdade, seja sincero com você. Que o Ian Frais também fala pra caralho, né? Evite câimbras e vá na moral. Uhum. Né? Seja verdadeiro. Seja como verdadeiro. Balance. Então tudo isso, ela é uma facilidade, uma simplificação, uma diluição das ideias primais do Sperr, né? É, tem uma outra influência que não é tão direta, mas eu acho que tem uma parte importante dele. É que por ele ter um certo desprezo por esse lance de grande obra, entre muitas aspas, né? Ele não tinha muito esse apego à verdadeira vontade. O negócio dele era satisfazer. Apesar essa de união. Ter seguido ela, né? De certa forma. É, pra caralho, mas ele não se limitava por ela, né? Uhum. Eu acho que isso abriu todo um leque de seguidores do chamado caminho da mão esquerda. Uhum. Inclusive algumas relações que a gente não acha óbvias, tipo, Lavei. Eu acho que. Lavei, embora não faça referência direta aos pés, acho que se não tivesse pés, dificilmente teria Lavei. E ele é pré-Grant, então não vem nessa mesma leva. Nossa, é verdade, né? É. O Lavei vai com essa porra, né, mano? É. Louco, louco. Quem mandou esta pergunta foi a minha xará Juliana Babitsak. Esqueci. Desculpa, Ju. E ela, inclusive, está escrevendo um mestrado, o projeto de mestrado dela é para estudar tudo isso. Inclusive, estava lendo aqui enquanto a gente estava gravando, ela falando, meu Deus, vou ter que mudar isso no meu capítulo. Ou ela disse, Frater AD, quer ser meu orientador? Mandou aqui uma proposta para você, depois respondo para ela. Bom, ela pergunta assim, e eu gostei muito, eu acho que vai ser muito direto, porque é uma pergunta minha também. A magia do caos conhecida pela massa hoje em dia, que consiste basicamente em punhetar para sigilo e servidor, não seria uma forma totalmente deturpada ao conceito inicial de Zoskia? Já que não há busca pelo SAG ou pela verdadeira vontade nesse processo, é pura e simples satisfação de desejo? Desculpa. Por quê? Porque eu acho que fica claro, quando eu estava lendo no Renascimento da Magia do Kenneth Grant, que eu acho, por favor, me corrija se eu estiver errado, que o Sperr, ele buscava o desejo. Exato. Pelo desejo. Ele não procurava muito uma iluminação espiritual ou achava que aquilo... Mas o desejo pelo desejo era a verdadeira vontade dele. Tá, mas isso quem tá falando é a gente. Mas eu acho que existe uma confusão enorme sobre os conceitos de desejo, vontade e crença, né? É. Assim, o conceito de crença que ele está usando é uma coisa, como a gente bate, é uma coisa muito mais profunda do que a gente está. Assim, a crença é o que cria a realidade. É tudo, prática, né? É tudo, é. E ele usa desejo e vontade de uma forma intercalada ali. Às vezes, quando ele fala desejo, ele está falando de vontade do que é. Até porque isso não estava muito sedimentado na época que ele escreveu. Estava muito sedimentado, exatamente. E o que ele está falando, assim, sua crença já é o seu desejo e sua vontade. Assim, o que existe já é o seu desejo. Porque ele parte do princípio que você se conhece o suficiente, que o desejo leve, sei lá, o desejo transitório, que é, ah, eu quero pôr isso daqui aqui, não é esse o desejo que ele está falando. Ele já está partindo de um desejo que é uma coisa mais profunda. Eu tenho certeza que é isso que eu quero, né? Isso aqui não, que eu vou trabalhar. Mais ou menos, eu acho que não. Eu acho que o conceito inicial é, cara, você já é um Deus. Tudo que existe já é o que você quer como Deus. Você já está manifestando sua vontade e não existe uma outra possibilidade. O autoconhecimento, e isso é um conceito meio telêmico, o autoconhecimento é você se entender nessa inércia, né? O telêmico fala isso, se encaixar na inércia da sua vontade. Só que o que ele está propondo é uma iluminação que é diferente de uma iluminação budista, que é de você negar o seu karma, de você se dissipar no lago do universo. Né? Não é isso, né? Ele tá propondo uma iluminação que é tântrica, que é você vai realizar tudo e você vai em busca do seu karma e abraçar o seu karma. E vai trazer o karma para si, e você é dono do meu karma. E não importa, please yourself, tenha prazer. Só que esse prazer que eu tô falando, óbvio que não é um orgasmo da punheta ao mesmo tempo. Punheta matters. Hashtag. Mas ele tá falando de um prazer transcendental, né? Que as coisas todas fornicam o tempo inteiro e você vai executar esses desejos e encontrar essa inércia fazendo, né? E entendendo que você, quando cria e quando você deseja sempre o universo inteiro. Tudo que você deseja é. Tudo que acontece. Se você faz uma magia de uma determinada maneira. Então, assim. É sim, não, para essa resposta, nem isso nem aquilo. Literalmente. É como tudo, né? Tudo, nem, como tudo, nem, né? Porque eu acho que é uma magia válida, assim, você se masturbar, porque é uma forma de autoconhecimento, assim, é válido também. Não é menor, né? Não é menor, não é menor, tá. Não existe nada menor, que é um conceito bem tântrico, okay. Não existe nada menor. Não dá pra usar a palavra. Comer cadáver não é menor, comer cocô não é menor, dormir com cadáver Cropofagia. Não é menor. Casar com anã... beijos. Casar com anã não é menor. Então a palavra... Não importa, tenha prazer. A palavra deturpada estaria ruim. É um outro tipo de magia do caos. Ele derivou dali, mas ele não é deturpado. Não, porque eu acho que são várias coisas assim. Ela tá falando primeiro que magia do caos é isso. Ela criou um conceito novo que é magia do caos da massa. É. Né, que a gente pode, que a gente, tipo, que seria. Não. Passa. Passar esse ponto. Tá. Mas eu acho magia do caos, eu também acho que é um não sistema, eu acho que magia do caos é uma postura. Porque o que eu acho que as pessoas que praticam magia do caos seriamente, entre aspas, a gente estava conversando sobre isso. Criam seus sistemas, né? Eu pratico magia do caos há muito tempo, há 10, 15 anos. Sei lá, 15 anos. E eu vejo todo tipo de mago do caos, desde o discordiano mais xiita. Discordiano xiita, né? É um conceito maravilhoso esse. Sim, existe. Queria muito conhecer essa pessoa. Não. Até a Wicca mais nova era possível. O negócio é a postura, é saber que eu estou escolhendo uma crença de que a outra crença também é válida. Não é menor também. Não é menor. Que eu acho que, isso se inspira muito no Esper. Eu acho que eu acho que a magia do caos tem duas coisas. Uma é essa postura, que é muito aberta, que eu acho que é como se ela manifesta mais hoje. Mas a magia do caos tem também... Uma proposta de sistematização, que é o que o Carroll fez muito bem, que ele usa quântica. Que ele é um cara que entende quântica e escreve bem pra caramba, mas assim, a maioria das pessoas com que eu faço magia do caos hoje estão cagando pro Peter Carroll. Porque o sistema do Peter Carroll também é do Peter Carroll, né? Uma coisa que é legal lembrar. Mas é muito maneiro, é muito legal pra quem quer entender de magia de uma forma pelo exemplo, aberta, né? Cara, é um dos melhores. Eu recomendo o Libernum pra qualquer pessoa que entende de magia. Com certeza. Principalmente de magia do caos, sabe? Mas é uma proposta de um sistema que o Carroll criou. Mas... Então, assim, a magia do caos da massa, sei lá, cada um tá fazendo o seu ali, né? Assim, mas, obviamente, você dá pra olhar pras pessoas e ver quem tá fazendo idiotice, né? Como, que eu acho feio é o limitante. É você achar que é só isso ou só aquilo. Eu gostaria de fazer uma meia retratação aqui, que é o seguinte. Com certeza, o Sper, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele era o cara que provavelmente também fazia o sigilo pra pegar a mulherada também. Só o que ele fazia. Caralho. E não só a mulherada, né? Tipo assim, bem ou mal, a gente critica, tira sarra e tal, dessa coisa da simpatia do grupo de que às vezes parece muito menor, né? Parece algo muito, muito pequeno, uma pequeneza, né? Pra você fazer magia, mexer no universo, né? Vou mexer no código do universo... Para pegar mulher. Não, né? Não é isso que eu critico, não. Não, então, exato. Não há problema nisso. A gente brinca assim como a gente brinca com grau 11 de telema, a gente brinca com abraçar árvore da Wicca, a gente brinca com a punheta do mago do caos para pegar a mulher, né? Mas acho que a questão não é essa. Muitas vezes que eu vejo, e aí eu meio que abro para crítica, é muita gente essa coisa do que ignora-se toda essa parte dos osquia de autoconhecimento e vai, galera, preciso de um feitiço para... amarrar o meu namorado que aí não é. Isso eu critico. Isso aí não é nada, né? Não é pelo objetivo. Foda-se quem tu quer amarrar. O problema é ficar pedindo coisa pros outros. É a receita, né? É a receita de bolo, é a coisa pré-fabricada. Que você tá jogando fora o que é mais bonito e o que é mais interessante. Você tá trocando a simpatia cristã pela simpatia caoísta. Exatamente. E tem uma coisa assim que é totalmente aprisionante. Né? Total. É diferente, porque ela tá pregando liberdade absoluta e radical e você tá indo pra uma prisão. É um negócio que eu falei, eu não sei se tava gravando ou não, mas é que o lance da magia é ser libertador, né? E é tão gostoso. A pessoa tá se aprisionando, é uma merda. É tão gostoso você ter uma ideia... E você conversa com outra pessoa que tem outra ideia, vocês encontram pontos semelhantes, pontos discordantes, formas de fazer. Às vezes você pega como que foi feito por um e você adapta pro teu. Essa troca, ela é muito rica. Não é aniquilar a diferença. Então é por isso que eu falo. O que a gente tava falando do Tommy Kelly, né? Que eu sempre defendo o trampo dele também, no sentido de que ele trouxe uma parada que a galera não sabia o que que era. E se a galera for pro Spare, primeiro que não vai achar, né? Segundo que não vai entender, terceiro que vai rasgar e jogar fora, e entendeu? Ele trouxe... Mas o mais perigoso é o que achou que entendeu. Então. Aí é foda, mas viu? Mas assim... o Tantra, que eu acho que eu vou bater sempre nessa tecla, eu acho que o Sper é um tântrico ocidental, é a melhor leitura ocidental do Tantra já feita. É, ele é um caminho pro herói, né? Isso é um, não é pro Pachu, ele é pro Vidya, é o herói. É, não é para qualquer um. Não é qualquer um que está preparado para assumir que o universo inteiro, o que você vive, é 100% sua responsabilidade. Caralho. Não vai ser. Isso não, não, não, nunca vai ser um caminho para a massa. Apesar, não é um caminho para o Pachu. É, apesar de que se pressupõe que o mago tá, tá a fim de ter essa responsa, né? O mago, ele, o implacável, ele tá aí para isso, né, cara? Até porque não é só o Sper que, tem, que joga essa responsa. O Crowley joga essa responsa, o Peter Carroll joga essa responsa. A galera toda joga essa responsa, né? Cada um, a responsa de que você... Ai, mas tá tudo uma bosta. Tudo uma bosta porque você... Não, não tá certo. É, né, não é todo mundo que tá preparado para escutar. Ah, minha vida tá uma bosta e eu falar... É com a pessoa. Quem tá preparado pra escutar isso? Ninguém, né? Ninguém quer. Vou falar que até o Bauman, vou citar Bauman. Perdeu. Também diz a mesma coisa. A culpa é sua? É, a culpa é sua. Inclusive, tá lá, a culpa é da Lívia. Você pode... Lívia é líquida. Lívia é líquida. O pessoal acha que eu tô brincando. Tipo, ah, cara, tipo, você tá... Você não tá afim de problema? Vai pra igreja, cara. Que é isso aí, cara. Ou como diz o Pel, vai jogar videogame, né? Porra, boa, ai, boa, não, vai mas lá. Mas tem muitos problemas que eu arrumo jogando videogame. Dependendo do jogo, não dá, não. Não, Dark Souls. Não jogue Dark Souls. Não. Não jogue o... Como é que chama? O bonitinho lá, o Bloodborne. Não jogue. Bonitinho. Vai, e as questões aqui a gente vai cobrir também? Então, fizeram algumas perguntinhas mais sortidas no final. Que eu achei interessante. Que eu acho que... Só... Público, tá dando pra sacar aí a galera que tá ouvindo aqui? É isso que é isso, né? Posso comentar, então? Já? Vou fazer. Ô, Sheiliana, tá. Você pode tirar pra encerrar, pra encerrar. Cinco minutos. Sim, sim, sim. Não, tá todo mundo falando muito obrigada, minha cabeça tá explodindo. Veio esse convidado, Mara. É convidado, senhoras e senhores. Ele tem a cara... O sentimento muito obrigado, certo. Muito obrigado. É a cara dele é uma mistura de Thiago Lacerda com o Janequine e uma pitada do... De Tony Tornado. Exato, é lindo. É lindo, é lindo. Eu acho que você parece... Você lembra o Vladimir Brista. Já lhe falaram isso. Você lembra o Vladimir Brista. Inclusive vai estar a foto do Vladimir Brista na capa desse episódio. Meninas e meninos, imaginem o nosso convidado, Vladimir Brista. Olha, tá todo mundo mandando coraçõezinhos pra você aqui. De liça, aqui ó, de liça, coraçãozinho. Especialista em Prometeia aqui, ó. Um quase mestre? Eu vou ter um papel falando isso, não quer dizer que é verdade, mas vou ter um papel falando isso. Então, em Prometeia, o Spé aparece duas vezes. Parece mais que duas. É? Sim. Eu me lembro de duas. Enfim, o Wilson Cardoso também lembra de duas. Que ele coloca o Spé jovem morando no abismo e o Spé velho morando em Rod. Eu acho que o Spé velho em Rod não é em Rod, ele tá naquela barca dos... Não, em Rod, tá jogando xadrez com o John Dee e com o Crowley. Então, porque eu me lembro do Spear também naquela barca. É, ele tá jogando xadrez com o John Dee e passa o rodo na Prometeia gordinha. Foi. E ele pega a Prometeia gordinha em vários momentos, inclusive, na história. É óbvio, né? Claro. Ele não foi a Prometeia divina lá, esteticamente. Ele vira pro Crowley e fala assim, ó, eu pego a gordinha ali que eu já sei que essa daí não é meio do teu jeito e... Foi isso mesmo. Estamos nessas carnes. O negócio é acordar suave. Isso eu espero. Cara, eu posso te falar do... Por que ele tá em Rod? Porque em Rod tava... Tá os magão, né? Tá os três magão. E ele é um... Eu acho que pro Alan Moore são os três magões ocidentais, né? Spear, Crowley e o Dee. E o discurso do Spear nessa parte é ótimo, né? Tipo, o Crowley acha que ele que manda a porra toda? Manda porra nenhuma. Manda nada. E eu consigo ver o Spear falando isso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sim. E quando ele tá no abismo, é jovem, provavelmente foi porque quando ele começa tá essa porta da guerra, né? Da desgraça do Spear. Porque o Spear, ele passa por um momento muito dark, né? Da vida, assim. E ele fala, quando ele tá no abismo, ele fala muito do... Ele fala, não que você entenda, do neném. Até uma coisa boa pra levantar. Se você quer colocar o Spear no quadradinho cabalístico, ele deve ter passado pelo abismo muito cedo, né? Pra ter essa criação, pra ter esse contato tão fluido com o Kia, com as outras coisas. Então é provável que o abismo tenha sido muito cedo. Então você pode colocar ali usando o mapa que o Alan Moore tá colocando, né? Mas o Alan Moore, ele tem um motivo pra colocar ali, que é a visão dele do Sperna. Lembrando que aquilo aí não é o Sperna, é a visão do Alan Moore sobre o Sperna. Isso é importante às vezes lembrar. Foi tudo, né? Foi tudo. O Inayan perguntou se o sistema dele original pode ter sobrevivido em alguma ordem atual. Sim. Sim. Em todas. Não, o sistema original. O original não. É original... sempre são releituras, visões. Sim, sim, sim. A gente falou, se alguém te chamar pra uma ordem de Zoskia, saiba que é enganação. Ou, a não ser que seja a gente que monte o Michão. Ou está enganando ou sendo enganado. É uma parada muito própria da pessoa, sabe? A gente só consegue releitura hoje em dia, né? A gente não consegue passar pelo mesmo filtro da criação da pessoa e tal. É tipo, obviamente, isso pra nenhuma pessoa. Mas é diferente porque o cara não preparou algo pra ser passado, né? Eu, tipo, gente, isso é isso. Isso é isso. Não, a gente pega ali uma fração do que ele tá tentando falar em uma época e tentando interpretar aquilo. Tem uma passagem do Jung que ele explica sobre a sombra, que um aluno chega, o Jung já velho já e tal. E Jung e o aluno chega, entendi, então sombra é isso, isso, isso. Ele fala, não. É isso, cara. Então, tipo, foda-se. Até porque tá a mesma coisa que o... Se você for pegar o Jung, existe vários Jungs, né? Existe o Jung com o Freud, existe o Jung querendo pegar o Freud, segundo o nosso amigo Sperr. Existe o Jung já velho, quando ele chuta o pau da barraca e fala, eu vou contar o que eu quero aqui e foda-se. Então você tem esses vários Jungs, assim como você tem vários Sperrs, né? Pra colocar. E sobre aquilo que sobrou, a gente viu aqui que o que ele não queimou, ele não contou. Né? Então não tem como, né? A gente só tem fragmento mesmo, e fragmento não é por defeito ou falha, era o objetivo dele que fosse fragmentado, né? Uhum. Então é o plano, tá certinho, tá de acordo com o que ele queria. Posso encerrar? Acho que sim, né? Posso deixar uma última frase de espiar? Não. Nem. Desculpa, gente. Nem. Vai. Fala. É, que eu acho ele excelente poeta também, além, melhor do que o Crowley. Grande poeteiro. Porra. Um grande poeteiro. E a frase que eu acho que eu não sei de onde está essa frase, tá? Se ele encerra o Book of Pleasure com esse, mas enfim, é o seguinte. Ó Senhor, ó eu amado, eu agora lhe contei sobre a mais secreta taberna, aonde a paixão vai quando a mocidade se foi, onde qualquer homem pode beber do néctar do todo beneficente e gratuito êxtase, a nutrição mais aprazível que não prejudica ninguém. Show de bola. Eu vou dormir na pia descongelando pensando nisso. Isso aí. Abraçado com frango, né, de amanhã do almoço. Isso aí é punheta. Isso é punheta. Isso aí é a festinha da noite. Eu entendi tudo, é punheta. É um nome bonito pra punheta. Porque ambiente de magia é ambiente de punheta. É isso. Ambiente de magia, você não encosta em nada. Estende a sua mão, opa. Não. Principalmente se tiver consagrado. Exato, luz negra pra todo lado. Não, pelo amor de Deus, nunca leve luz negra. Obra do Pollock, né? E não comam bolinhas. Come sim. Não come não, de luz não. É isso? Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Eu agradeço muitíssimo nossos queridíssimos participantes e também ao convidado especial, Frater Ed. Eu adoro que vocês estão fazendo sempre uma pausa dramática, tipo, Frater Ed. Na verdade, é pra gente desesperar ele, achando que vai revelar o nome, tá ligado? Frater Ed. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Abração pra todos. Ósculo do Bode. Praise the Sun. Toda essa parada primordial que existe dentro do ser humano. Akira. Isso. Lembra o Akira. Ah, o Akira. Eu não conheço. E tem a ver também com o lance do Otomo. Pronto, gente. Ah, meu Deus! Bebe, Ju, bebe, dá mais. Que isso, você não vai ver essa vozinha esse sábado, não. Você vai ver a Akira aqui em casa. Amigo meu não tem essas porras. Traz a avó pra ver se tinha Akira também. Eu tô terminando Parasite. Eu tô terminando. Yes. Calma, eu tô sendo iniciada nessa arte ainda, gente. Eu não conheço. Essa arte milenar da putaria. Essa arte online. Os povos. Oh, George Online, você tem que ver também. No busão, tipo, eu já contei essa história, né? Eu lendo no busão primeiro mangá. Um volume, assim, muito bonito. Aí, de repente, eu viro a página e tem um braço em forma de um pau, assim, desse tamanho. E a mulher do meu lado só fez assim. A mulher adorou. Pois, eu leio. Parasite. Vou ler em casa. O que é o mal, André? O que é o mal? Eu tô falando ali, mas... Esse é o próximo, tópico da pauta? Porra, que é o mal. Essa resposta só pode ser dada pela Tupá. Essa é a resposta que ninguém tem, tá ligado? Caralho, tem uma criança gritando. É porque ela está exteriorizando, ela captou o desespero interno da Lívia. Eu vou ali gritar de novo. Exteriorizando ali do lado de fora. Eu vou lá gritar, você não tem mãe! Só vocês, pai! Só vocês, patrões, estão vendo o meu desespero no momento. Tá, olha, as pessoas estão preocupadas com você aqui, inclusive. Sério? Sim. Tu fica preocupado, não. Daqui a pouco passa. Cara, isso aí é sangue de unicórnio, velho. Adoro unicórnio. Olha isso aí. A Lívia fez uma bebida que ela parece ser feita de glitter. É de pó de pirlim-pim-pim. Mas é. Não, é pó de pirlim-pim-pim. Que isso, gente? Isso aqui... Toma e fica quieto. E... Grande Johnny Fortune. Pode repetir, por favor? Grande John Fortune. Quem falar que não é, pau no seu cu. Vou começar, já anota aí no caderninho. Você sabe quem eu tô falando. Segura eu essa, acho que essa pessoa essa. Em si já deve ter... Tá quase pingando. Todo dia. A cara do Andrei, vou ter que cortar. Gente, o que vocês estão falando? Estão mandando em direta, Andrei. Estão mandando em direta pra pessoa que diz que Johnny Fortune não presta. É muito grave dizer que não presta. Sintem. Dizer assim, nossa, eu acho que o estudo dela pode ser um começo, uma coisa que vai além. Ok, não tem problema. Dizer que é trouxa é outra coisa. Mas, Ju, o Joãozinho, de 13 anos, que gosta de bater uma pupunha e jogar Fortnite... Não. União, entrar em união com a sua mão. Não, tal isso, qual isso Deus atua. Mas eu tô falando do João Pupunha que. João Pupunha. Ele tem muita capacidade moral pra chamar os outros de trouxa, né? Então acho que ele tem que ser. É, eu acho que a Dion já é. Garoto. Exatamente. E a Dion já é mais alfabetizada que esse povo todo, né? Então por isso ela já ganha. Exatamente.